Tá com certo delay, eu ia Rogério, impressionando. tá ouvindo bem, Rogério? Tá com delay? Sim, tô ouvindo bem, sim. Ah, ok. É que eu não entendi a piada mesmo, por isso que eu fiquei Não, eco. mas não Ah, então teve tá bom. piada. Até onde eu sei, não. Não Uma teve. coisa do. Alguma coisa do Rio aí, eu falei, tá porra. Ah, tá. É. Eu tô escutando É o claramente. PCC da PQP mandando um PVP do Rio ali, ó. Tá porra, mano. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí porque hoje é dia de X1. Bora lá. Eita, é X4, hein, eu acho, hein? X tudo, Pode ser um mas X-Bacon? X-Bacon, X-Bacon que eu tô com X-Bacon, fome. opa, tamo junto, X-Bacon. Ótimo demais. Já tá gravando, começou a gravar pensando na janta. Certamente. Junto aqui conosco ele, Flávio Azevedo. Fala galera, e aí, beleza? E it is time! Olha só, é cast de vale tudo hoje. E hoje, pessoal, temos aqui um convidado muito especial aqui cruzando os universos, né? Ele que veio direto lá do All Bluecast. Olha só que nome fantástico de podcast, cara. Por que que eu não pensei nisso antes? Olha só. Então, vou chamar ele aqui agora. Ele que, de acordo com meu amigo Ucho lá dos Losticos, né? É o Mr. Y. Fala aí, cara. Fala galera, tudo bem? Vindo aí lá do Bluecast participar aqui dessa simulação de UFC aqui. Mas antes aqui, deixa eu só terminar meu artesanato aqui indígena aqui e a gente já começa a porra aí. Caraca, olha só. Devia de fazer um crossover lá com o pessoal do Tambacast, hein? Pois é, ele me chamou, só que a gente tá vendo aí quando é que vai ser. Olha só. E agora ele, Ricardo Spider! Olá, habitantes, espero que todos estejam bem. E quem não tiver também, não tô ligando muito. Mas o fato é o seguinte: se a vida te der um limão, procure um psiquiatra, porque você tá louco mesmo. Caraca, eu já tava pronto pra fazer uma limonada. Porra, eu pensei que tu ia Ok. fazer uma Acorda de caipirinha madrugada. aí, pô, pra mandar pra gente já começar É. cedo. Olha os pés de só. cana se manifestando aí, não pode falar em Sim. nada. Sim. Limonada pra acordar de madrugada. Porra, a primeira vez que o Team Blue aí falou comigo no Messenger, a gente tava até vendo hoje. Porra, cara, tô morro de bêbado aqui, amanhã a gente conversa. Olha só, caraca, se eu soubesse nem tinha chamado, eu detesto bêbado. Olha aí, falei. Pronto, falei. Bom, pessoal, então, né? Estamos aí hoje estreando mais um quadro especial aí do Machine Cast, que é o crossover nostálgico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as regras aí direitinho. Vamos explicar para todos vocês ouvintes saberem como é que funciona, né? Mas antes está na hora deles os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você é fã dos crossovers e você quer debater lá, por exemplo, um encontro possível entre Kimba, o Leão Branco, e Simba, o Rei Leão, será que é plágio? Será que não? Você pode debater isso lá no nosso Facebook, lá no facebook.com/machinecast, ou no nosso grupo, no facebook.com/groups/machinecast. Hashtag Kimba é maior que Simba, já disse. Agora, se você quer pegar a deixa do Team Blue e fazer hashtag Kimbo, hashtag Simba, você pode marcar a gente no Twitter. O nosso perfil é o @machine_cast. Se você quer ver aquela da sequência, aquela tretinha marota, igual tinha nos joguinhos lá, igual a Sony fez, igual muitos fazem, igual a Nintendo faz, você pode marcar a gente na Alvanista. O nosso perfil é o @machinecast. Agora, se o seu negócio é crossover com os podcasters, o seu negócio é se juntar conosco lá no grupo do Telegram. Lá você pode fazer um crossover maroto comigo, com o Team Blue, com o Neilson, com o Flavinho, com o Spider, não, porque o Spider não tá lá, mas você pode fazer o crossover com o resto todo. E se você fizer um crossover bem feito, a gente pode até, quem sabe, te passar o contato do Spider para você marcar um X1. Olha só, O link tá aí na descrição, se o Spider deixar. Na verdade, te corrigindo, o Spider está lá, só que ele está stalkeando, só isso. No grupo? Olha só, rapaz. Sim, é só procurar lá. Ele tá lá pelas costeiras lá. Ele esteve lá desde o início, ele esteve lá, só que toda vez que ele olha pro grupo, ah, hoje eu vou comentar uma coisa do grupo, ele vê lá mais de 999 mensagens, aí ele desiste. Aí ele só vai lá no achievement, né? 1000 mensagens. Isso é um fato. Só dá lá 1000 mensagens ignoradas com sucesso. É tipo isso. Certo, pessoal. E falando aqui, se você quer ajudar o MachineCast, ajude a gente a compartilhar a palavra. Compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que você gosta. Ajuda a gente a divulgar aí, isso ajuda bastante a gente. E é só, pô, baixa no pendrive ou manda o link pra uma pessoa aí. É, pega um episódio que você mais gostou aí e compartilha. Só pra gente divulgar pra mais e mais pessoas aí. A gente retornou tem um tempo aí e a gente tá tentando fazer esse negócio espalhar. Então, quer ajudar a gente? Espalhe o episódio. E a indicação hoje é uma indicação funcional. Vai aí que você tá andando na rua aí, se você perceber alguma briga, pode ser rodinha de escola, pode ser briga de trânsito, briga de bar, briga de qualquer coisa, para a briga. Uma briga de crossover. Para a briga e indica o MachineCast, entendeu? Pode ser que ninguém entenda nada, mas pelo menos você vai parar a briga, entendeu? Ou talvez você participe dela, porque... Né? Ou acabe gerando mais briga. Exatamente, mas... Enfim, pra tua palavra ter mais impacto, chega dando uma voadora. Assiste, escuta o MachineCast, porra! Aí. Pode ser um meio de convencer. Pode ser. Com certeza. Aí acaba com a briga, né? Entrar na batalha de host aí a pancada vai comer mais solta ainda, né? Boa. Então é isso aí. Batalha de host é outro tema aí pra gente zoar o pessoal aí. Ah, isso aí já existe. É que tu tá por fora dos Paranauê, dos grupos dos Telegram. Porra, eu tô no grupo do Chorume lá, porra. Passa 5 minutos sem olhar, tem 700 lá não mensagens. Tem, lá só tem um monopólio de host lá, cara. Nem vale. Ah, é? passa o link aí que eu vou entrar nessa porra aí também. Olha aí. Até o final dessa gravação a gente já vai ter mais um membro lá. Então... Terminado aí de dar os nossos recadinhos, vamos nos preparar aqui para cruzar os universos, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos aí fazer o nosso crossover. Porém, eu queria saber de vocês aqui, quem é aí que anda envolvido com crossover aí? Eu, como todo mundo já sabe, eu sou anti-adeptos aos crossovers. Porém, eu me rendi aí a querer fazer um cast sobre isso. Mas eu confesso que dificilmente algum crossover me agrada. Principalmente nos games. Cara, eu não lembro de nenhum crossover que eu tenha gostado. Sinceramente, não, eu não lembro. Geralmente, qualquer tipo de crossover eu detesto. Tanto em filmes, séries, desenhos, animes, ou nos principalmente nos games. Os games, então, eu odeio muito. Raros os crossovers que eu gosto. Posso começar? Vai lá, fala aí, Spike. Pô, tem um crossover que, pra mim, é muito bom e eu jogo até hoje, que é o Capcom vs SNK 2, que, pra mim, é um dos melhores jogos de luta aí, da minha lista de jogos de luta, assim. Olha só. Putz, o jogo é muito bem feito, é muito variado, pegou o melhor dos dois universos mesmo. Porque juntou... aquele Andoré perto da Mai é excelente, né? Opa, papai, a Mai, tamo junto aí. Se vocês olhar uma imagem do Andoré do lado da Mai, é ridículo, cara. É ridículo, não faz sentido nenhum aquela porra. Puta que pariu, Spider. Mas que jogo você tá falando? Desse aí que tu tá falando. Pega um sprite da... Andoré, não tem lá. O Andori lá. É o Hugo. É o Hugo. Não tem é Hugo também. Tem. Não, vocês estão confundindo. Capcom vs SNK2. Tem o Hugo sim. Ah, não, é verdade. Tem, é verdade. É verdade. É, porra. É ridículo, cara. Olha aí pra te ver. Deus livre. Cara, um crossover desses joguinhos assim, a gente pode deixar o King of Fighters, né? Que é um grande crossover da SNK dos jogos dela mesmo, entendeu? Não, mas, Real, mas aí é o Real mesmo Bout, Fatal Fury, vale. Entendeu? Psycho Soul, Psycho Soul é o mesmo universo. É o mesmo universo, não vale. Não vale? O que o Spider falou é um crossover daqueles assim que eu acho que era um grande sonho do pessoal naquela época, né, o Spider? Sim, as duas sim. Maiores empresas de jogos de luta. Quer um crossover bom, Timbo? Deixa eu falar, Mortal Kombat vs DC. Puta, caraca. Que pariu, cara. Não, bom pra quê? bom pra... Caraca. Pô, eu vou defender porque o jogo ficou legal, cara. O jogo ficou legal. Ah, vai, Edu. Ficou, não, pera aí, onde é que eu tirei? Ficou legal, se você... E ainda rendeu Injustice. Uma mesa em falso. Não, pera aí. A mecânica rendeu Injustice. É, a mecânica... É o... Porra. Não, a história ficou... Uma mesinha em falso, uma mesa em falso, assim, você pega a capinha do jogo, bota, se tiver alguma coisa em falso, serve. A história concorda, é um outro legal ainda, melhor ainda. Mas como o jogo ficou bom. Outro bacana, PlayStation All Star Battle Royale, com Kratos pegando porrada de todo mundo lá. Ai, meu Deus do céu, cara. Esse eu joguei muito, cara. Alguém fala algum crossover que não seja joguinho. O acho que do Big Little Planet, porra, eu acho, sei lá. Meu Deus do céu. Edu, Sack fala Boy. Pra os over aí do que tenha visto recentemente e que não sei se cara, joga em 3.1 real aí. Pelo amor de Deus. Ah, velho, os últimos crossovers que eu tive contato, assim, que eu tenho certeza mesmo que eu tive contato, foi o Marvel vs Capcom 3 e o All Stars Battle Royale. Jesus amado. Flávio, 3. Me salva. Bota, falta só mais um pra eu pegar um real aqui e pagar, porque são 3 por 1 real, não são? Falou dois. Falta um, fala mais um, que aí eu dou um real aqui e compro. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Ô Team Blue, não é tem Andori no Capcom SNK 2. Tá viajando. Não é cara, Hugo, não. Nem Hugo, nem Hugo, nem Andori. Vocês estão viajando. Deve ser o SNK vs Capcom, então. E o Capcom vs SNK Chaos pode ser, mas... Então acho que é isso. Ou o primeiro versão, mas o 2 com certeza não tem. É, deve ser isso aí, mas enfim, é uma bosta igual. Ah, pare, não, nem jogou, tá falando aí. Claro tá que bom, eu, como eu joguei, eu tinha essa tá porra. Bom, ei, Team Blow, o cast não é de jogos ruins de crossover não, porra. Jogos ruins de crossover. Aí, Edu, só pra vocês não dizer que eu só tenho um jogo que eu não gosto de nenhum jogo de crossover, eu gostei muito do Namco vs Capcom. Gostei muito, cara. Muito, muito, muito. Queria muito ter comprado o Project 2, aquele X, do Nintendo 3DS, mas custava 150 golpes, e aí como o minigame não era meu, eu não comprei. Gostei muito desse jogo, bem legal. Eu não ligaria de receber ele de presente de forma nenhuma, velho. De cagar. Não marque essa manda foda, não. Nandu, Sawaka. Dragão de fogo, Ryoma! Ah! Porra! Chamas negras mortais! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Cólera do dragão! Então, para os ouvintes que querem saber aí como é que funciona, né? Eu sei que existem outros podcasts que já fizeram esse quadro aí, podcasts de menos expressão. Não, a gente não leva em consideração, né? A gente traz pra cá uma ideia original e adapta ela, talvez, um pouco. E então vamos. Como é que vai funcionar? A gente tem aqui dois personagens, que é o principal que vai fazer a indicação e o desafiante. A pessoa, o caster que for o indicador, ele vai escolher um personagem de anime, né? E vai dar um critério. E aí, os desafiantes, que é o restante do pessoal que estiver participando, o restante do pessoal que estiver participando, vai ser o desafiante. Então, eles vão ter que falar um personagem que bate de frente com aquele critério. Só que o personagem não pode ser da mesma obra e tem que ser anime também. O tema é anime, então tem que ser um personagem de anime e o desafiante tem que ser personagem de anime. E eu coloquei aqui uns pontinhos só pra tornar mais interessante, de repente uma competição, dá briga, alguém sai do cast no meio, isso dá polêmica, e polêmica sempre dá audiência. Isso é bom, espero que aconteça, né? só não com o host, senão o cast acaba. Se preocupa não, enfim, que tem um host do Doublecast aqui, a gente dá um jeito aí. Mas escuta, tem um host reserva aí, que é o Edu. Porra, mas já tem até cheio de host aqui pra continuar se caso eu sair. Mas eu quis dizer o host da chamada, viu? Mas ok, não tem problema. Aí acaba mesmo essa porra. Então, o indicador, se todo mundo concordar que a maioria, no caso, a maioria concordar que o personagem que foi indicado pelo indicador é o vencedor, ele ganha 10 pontos. Se um desafiante indicar um personagem... E se ele foi indicado pelo polegar? Se ele foi indicado pelo polegar, ele tá drogado, porque o polegar... Tá pilhado. Não? Tá pilhado. Tá pilhado. Tá travado na droga, isso que ele tá, mano. É. Se o desafiante indicar um personagem que vença o personagem da indicação, ele ganha 20 pontos, se a maioria assim achar. Ok? Então... Vamos começar. Espero que o pessoal aí tenha entendido. Se não entendeu, volta e ouve de novo. Então vamos lá. Então vamos ao sorteio honesto para escolher o primeiro indicador, né? E olha só. Poxa vida. Saiu eu primeiro, gente. Opa, que novidade, né? Pena que não tem vídeo aí, que senão claro, você ia... tem que dar o um exemplo. Pena aí. Que você não tem vídeo, senão você ia ver minha cara de surpresa agora. É, pessoal, o Tibu aí usou o grande fator FQQ, pra quem não sabe, é o fator que eu quiser, então ele, pra ele é isso aí. Então... Boa, gostei desse fator aí. gostei. Então vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui, e o primeiro personagem que eu vou indicar, que eu perdi a listinha, peraí que eu vou tentar encontrar. Vamos lá. O primeiro personagem aqui do crossover, eu vou ser o indicador, e eu indico o Seiya de Pegasus. E o critério é protagonismo. Quero ver quem vai achar um personagem que ganha do Seiya no critério protagonismo. Posso ir? Se fosse pau no cozice, já tem. Posso já começar? Não falava nada, ia ser o campeão, né, já, de cara. Pau no cozice aí, pô, não, Seiya não. Eu tenho dois fortes. Olha Ei, só. Então, Blue, vamos lá. Tenho dois fortes candidatos contra o Sei, hein? Olha só, olha o Edu. O Edu já tá aí, já. Mas eu quero ouvir do Spider. Fala aí, Spider. Ah, eu tenho um desafiante, cara. E eu acho que ele faz frente aí no seu Sei aí, que é o Yusuke Uramesh, cara. Maria, cara do céu, Yusuke perde. Não concordo. O protagonista, eu já não concordo muito não aí. Não concordo. Não, cara, perde feio. Por quê? Inclusive, vou te dar já de cara. O Seiya nunca perdeu. Nunca perdeu. Ele sempre ganha. Ele sempre levanta. E o Yusuke até já perdeu um torneio lá, cara. Porra. Não, mas você tá falando de protagonismo, cara. O protagonismo. Sim, cara, o protagonismo não queria deixar o Yusuke divide protagonismo com o Shiryu, cara. Você quer pior disputa que essa dentro do próprio anime? Não, sabe porque eu não concordo? Um anime que era pra se chamar Saint Shiryu. Mas eu acho que Saint o protagonismo. Shiryu, cara, se chama Saint Seiya. Você quer que o Seiya ganhe aonde em protagonismo? Aí só, é que tá. Aí é que tá pra te ver como o poder de protagonismo dele é foda, porque o nome é Saint Seiya, não é Saint Shiryu. Ah, cara, o cara não ganha nem do carro do ovo que tá passando lá na casa do Flávio. Alguém cara. Concorda com o Spider que o Yusuke ganha vai do Seiya no critério protagonismo? Não, eu discordo porque o Uramesh já tá morto, já começa daí. Já ele nem precisa tá vivo pra ganhar. Ele nem precisa tá vivo pra ganhar. Ele morre o retardado, então. Boa! Que argumento, porra. Ele nem, precisa tá vivo pra ganhar do Seiya, entendeu? Ele nem precisa tá vivo. Ele já chega chamando atenção já. Mano, como é que ele vai lutar com o Seiya no plano físico? Cara, eu tá morto, esse animal. É. Fala, Edu, quero ver. Cara, eu fiquei pensando aqui e o seguinte, eu tava tendendo a discordar do Spider. É. Mas puxando pela memória aqui, eu acho que realmente o Yusuke tem mais protagonismo do que o Seiya no sentido seguinte. Eu considero que protagonismo é quando o roteirista faz de tudo pra que o cara não saia do estrelato, mesmo se for derrotado, saca? É. O cara, tipo assim, os personagens secundários vão... se eles estão lutando é pra ajudar o cara, se eles ganham é pra ajudar o cara, se eles se fodem é pra ajudar o cara, se eles ficam parados assistindo é pra ajudar o cara. E no Yu Yu Hakusho, se você puxar de memória... O roteirista foi empurrando o Yusuke com a barriga, velho. Igual ele ganhou do Lando, porque ele caiu lá na água e entrou lodo no ouvido dele. Saca, velho? Isso aí, se não é o protagonista pegando o cara pela mão falando, fi, você não pode perder aqui não. Você tem que seguir em frente, porque o principal da história é você, vem cá. Ganha desse jeito aqui pra você seguir. Coisa que com Seiya... Não acontece, ele usa a galera lá de marionete. Eu não, vai lá, se fode primeiro, na hora que você se fuder, depois eu chego lá arrematando. Deixa só o final pra mim. O Seiya é o cara do golpe final. O Yusuke não, o Yusuke é o cara que... Pô, ele vai na sorte, velho. Eu tendo a concordar com o Spider. Não é aí. Sorte, o quesito é protagonismo. Sorte ele tem, mas... E aí, Edu... Não, então... Isso daí é uma coisa justamente, ele vai na sorte, entre aspas, do... É, mas isso aí é um argumento que o roteirista deu pro personagem pra disfarçar o protagonismo. Então ficou mal feito, porque o Seiya é protagonismo descarado. O cara tá derrotado, tá morto, tá quebrado, ele levanta, tira a força do c*** e mata o cara com uma bundada. vamos lá, votação então. Edu, tu concorda com o Spider? Concordo. No desafio dele? Concordo. Rogério? Eu não concordo com o Yusuke Murata é mais protagonista que o Saint Seiya, não dá. O Saint Seiya é exemplo aí de... Que ele tem que ganhar porque tem que ganhar. Esse é o protagonismo. Ele tem que ganhar porque tem que ganhar. Não importa se o cara é mil vezes mais forte que ele, ele vai ganhar de um cavaleiro de ouro porque tem que ganhar. Não tem lógica isso. Olha aí, Flávio, vai lá. É, o Seiya é uma roubado nesse quesito. Alguém tem algum personagem? Fala aí. Eu ia falar o Oliver Tsubasa Ozora dos Super Campeões. No critério... Protagonismo. É. Ah, eu acho que não, cara. Não, pô, porque maluco... ele já perdeu várias partidas também, cara. Pô, mas o maluco leva o Japão pra ser campeão do mundo. O cara vai no Brasil e ensina o brasileiro a jogar bola. Não, mas eu acho que não, cara. Eu acho que é a questão de talento individual, não tem... Porque pode existir japoneses habilidosos. Teve um japonês, um chinês que veio jogar no Corinthians. Para, tá muito ouvido falar dele até agora, de tão bom que ele era. Pô. Alguém concorda com o Flávio? Eu discordo. Eu discordo também. Eu discordo também. Eu também discordo. Se fosse falar um pra competir com o Seiya aí, seria o Luffy do Chapéu de Palha de One Piece. O cara já morreu mais de 10 vezes, só que o Oda lá, o roteirista lá, sempre salva ele, safado. Então... Ah, ele morreu? Então não. Já perdeu o protagonismo. É, não. Porra. Já era pra ter perdido, mas só que... Contra um personagem lá, que eu não vou citar aqui, ele perdeu 2 vezes antes, mas só que na terceira ele tirou um conhecimento do e conseguiu ganhar, então. Bom, eu não assisto One Piece, então eu não posso opinar. Eu preciso que o pessoal aí diga aí se vocês concordam ou não. Quem sabe aí, Saga de Alabasta, Crocodile. Só deixa nos comentários aí que eu tô certo e o pessoal tá errado. Né? Concorda, Flávio? Não, você é muito roubado nesse quesito, cara. Não adianta. O maluco puxa a armadura do Rego. Tem... Porra, Rego grande esse, hein? Caralho. Spider. Gente, a gente tá falando do Save, não é do Shun. Vamos lá. Eita. Spider. Opa, o Shun tá aqui. Vamos lá. Não, eu tô com você. É o Seiya. É o Seiya. Eduardo. É o Seiya. Nesse quesito, eu sei aí. Nesse, contra esse adversário. Não, eu sei ganha em todo mundo. Mas eu vou puxar um da cartola aqui agora, posso? Opa! Vou puxar um aí, da cartola. Lá, é último, um que lá. Eu acho que nem... Tô pelos acho 10 que vocês agora, não imaginaram ele até agora, velho. Mas... Mais protagonista que o Seiya... Oi, eu sou Goku. É, eu ia, era ah, meu escolhido, né? Não, eu queria queimar, ele né? Goku não é protagonista. Ele nem é tão aqui, mais China, protagonista não. Que o Seiya, que o único cara que derrotou ele, que ele só conseguiu ganhar porque os outros ajudaram ele ali lutando e tal, que foi o Vegeta. Foi uma, tipo, a humilhação da vida do Vegeta foi quando ele ajoelhou e falou: ah, beleza, Kakaroto, você é mais forte que eu. Porque, ele aí, é onde é que tá calma, o protagonismo nisso? Porque toda vez que o Goku... Tudo que acontece, não! A gente precisa do Goku! Sem o Goku a gente tá fudido! Cadê o Goku? Chama o Goku! Vem o Goku! Aí vai aparece o Freeza. Cadê o Goku? Chama nada o Goku! A ver, nada cadê a ver. O Goku? Não, vamos, não, Goku! O Gohan todo derrotou mundo o céu. Nas não costas tem nada do a ver Goku, com o Goku. E se não tiver não, o Goku, cara, não tem o mais nada. O Gohan derrotou o céu, e aí? É, não derrotou então, o Goku sozinho. Morreu o e o não Gohan derrotou que sozinho. Céu. Na hora que ele foi dar o Kamehameha, quem que aparece sozinho pra ajudar no Kamehameha? Cara, aquilo ali é uma referência, velho. É uma não, não é nada, a alma do Goku ali ajudando o Gohan. Nem isso eles não deixaram o Gohan não, fazer cara, sozinho. Deixaram não ele pegar o palco sozinho. O protagonista não, estrelão não, tinha que estar tá lá dividindo não o palco pra falar que ajudou a matar o Ciel não, também. Não, não, aquilo ali era um símbolo. Eu não concordo. Até não pra vou fazer mais a Genkidama pra matar Goku o Buu. Não é. O Goku é pica grossa. O Goku é o Pikachu das galáxias. Ele não é protagonista, não. E todo o roteirista sempre dá as questões certinhas pelo qual o Goku consegue. Ele treina, ele come semente dos deuses, ele se transforma. O Seiya só existe. Simples assim. Eu discordo. Spider. Eu ia usar o Goku por vários motivos, mas eu não queria queimar isso. Não, mas, não, enfim, mas a questão é o critério protagonista. Não, tu acha não, que o Goku é protagonista? É que se você for pensar, a primeira parte do Dragon Ball é toda em cima do Goku. É o treinamento dele. Dragon Ball Z também, ele tá morto, mas a galera fica 100 episódios esperando ele reviver enquanto ele tá treinando. Então, tipo, é a esperança depositada lá. Aí quando ele volta... Ele faz uma parte final lá de treinamento com o Gohan, ensina algumas coisas com ele, e eu concordo com o Edu, no final das contas ele derrota, cara, mas não é um quem Kamehameha, derrota são o Vegeta, dois. Quem derrota aí, o Vegeta aí a gente é vai o Goku, subindo. É o Kuririn, é o Gohan, é o Yajirobe, sabe? É um monte de gente. Quem derrota o Cell é o Gohan. Mas tá todo mundo derrota, na função do Goku. Se não é o pessoal, não, se não é o pessoal fazer pedido pro Shenlong, derrota o... A nostalgia está te consumindo. É empate. Seiya e Goku é o mesmo nível de protagonismo. Pronto, empatou. Não é, cara. É, pelo rapaz, amor de Deus, cara. Goku aceita. Não é protagonismo, não é. Nunca. Chupa. Vamos lá. Vai lá. Flávio. Cara, eu tô em dúvida nesse negócio, porque o Goku tem uma parte da saga que o Goku, por exemplo, a parte do Gohan no colégio, que o pessoal esquece do Goku. O Goku tem uma parte que ele fica fora do anime, cara. até o torneio, que na parte da saga Bully ele tá meio não aparece. O Cell, quem derrota é o Gohan. Ele não tá morto ali, por isso que ele não... No final das contas, quem derrota o Majin Buu é o Goku também, de novo. Não, o Majin Buu não, o Mr. Satan, cara. Mas com a ajuda dos outros. Foi o Mr. Satan que pediu, senão ninguém levantava a mão pro Goku. O Mr. Satan fez assistência, quem matou foi o Goku. O Mr. Satan podia estar lá rezando até agora, se não tivesse o Goku não ia matar. Quem colocou no cartola o Mr. Satan ganhou os pontinhos aí. Pronto, é isso aí. Quem é que sempre mata todo mundo lá no Saint Seiya, em todos os filmes, na série? Sempre é o Seiya, cara. O próprio roteirista falou que essa parte do Dragon Ball, a história, o que ele queria era fazer o legado ser passado, era o Gohan ser o protagonista. Só que os fãs, o protagonismo do Goku é tão gigantesco que eles não deixaram ele tirar o Goku do negócio. Eles tiveram que empurrar ele, obrigaram ele a fazer o Goku isso continuar. Isso eu concordo, Edu. Isso eu concordo. O Seiya não conseguiu esse nível isso eu concordo, de protagonismo. Edu, tu tá confundindo em ser protagonista e usar o poder do protagonismo. Então, o Goku tem um protagonismo tão grande... Às vezes explicar por que que o Goku... O roteirista consegue sempre explicar por que que o Goku vence. O do Sensei, não. Simplesmente se levantou, tirou o poder do cu e é isso aí, cara. Porra, isso é tão claro. Eu acho que você podia fazer a votação. Tá ficando muito vamos polêmico. Lá. Spider, vota aí, Spider. Vou votar em Goku, não tem nem o que questionar. Flávio. Não, mas peraí, Spider. O critério... Protagonismo. Puramente. Não é o que tu mais gosta. Não. Sério? Protagonismo. Tu tá ligado que isso... Tô ligado. Tu tá desmerecendo o Goku, né? Não, eu não tô desmerecendo ninguém. Para de fazer... Para de fazer boca de urna, Tim Blue. Faz só a votação. Eu não tô fazendo boca de urna. Quando eu falei que o Seiya usa o poder do protagonismo, eu estou denegrindo ele. Estou ridicularizando ele. Sim, eu entendo o que você está falando. Mas eu acho, bem curta a minha justificativa, eu acho que o Goku participa como protagonista em várias ações que não necessariamente quando ele está em foco, entendeu? É isso que eu acho. Então... Para mim, vocês estão confundindo ser protagonista com usar o poder do protagonismo. Mas ok, eu vou aceitar. Então, tu vota no Goku. Voto no Goku, é isso. Flávio. Usar o poder do protagonismo, como você falou, Tim Blue, é o Seiya, cara. O Seiya rouba, o Goku treina. O Seiya só treinou quando era criança com a Marin. Nunca mais você viu uma amostra de treinamento pra mostrar que o poder dele tá aumentando. E simplesmente, quando precisa, ele aumenta o poder dele. Rogério? Empate. Não, tem. Tu vai ter que pender pra um lado. Ah, então aí é Seiya, mano. Não tem um jeito, né? Aí, beleza. Então, Seiya venceu. Mas 10 pontos aqui. Não é 20, cara? Fala. Não, 20 se o desafiante ganhasse. Se o desafiante ganhasse. Não, Mark, Samanda, Botanã. Nandu, Sawaka. Dragão de Fogo, Ryoma! Porra! Chamas Negras Mortais! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Cólera do Dragão! Então vamos lá. Próximo aqui agora a indicar, né? Vai ser o Flávio. Vai lá, Flávio, indica aí. O meu personagem é o... É o Ikki. Tá, meu personagem vai ser o Ikki e o critério é o ser B10, aquele cara que faz a entrada e resolve a situação. Então o critério é ser o pica grossa. É, o cara que quando precisa, aparece, faz a... Aquele faz cara que só aparece e já acaba com... Ah, chega dessa porra. É, resolve o problema e sai. Não precisa de mais coisa. Ah, é aquele que ó, postei e saí correndo. É. Assim, postei e saí correndo, pau no cu de quem tá lendo. Vai embora. Rogério, tu tem algum desafio aí pro Ikki de Fênix? Cara, pro Ikki de Fênix é complicado, porque o Ikki é simplesmente um dos caras mais badass que já foi criado na história dos animes. Mas eu vou puxar a sardinha de novo lá pro Oblocast, quem não se inscreveu no feed, se inscreve aí. É um dos personagens mais badass que tem dentro de One Piece, que é o Zoro. É o meu personagem favorito, eu coloco ele em modo de ataque contra o Ikki de Fênix. Caraca, olha aí, queimou pauta. Não, eu... Alguém... Qual é o nome do personagem? Zoro. Roronoa Zoro. Roronoa Zoro. Eu não posso votar porque eu não conheço, então... Vote no Zoro, assim, cego, sem ver nada que você tá ganhando. Edu, tu conhece esse personagem? Cara, é o da espadinha de cabelo verde, né? Três espadas, tá? Três. Cinco. Isso. Três. Tira uma do furico, outra no meio das pernas, uma do olho. Cara, eu só conheço... já vi que mais de um conhece. Eu só conheço pelo jogo, então eu acho que o Ikki vence pra mim. Spider. Aí falta o background, mas tudo bem. Justamente. É, o problema é que pra mim falta o background também, porque eu também só conheço do jogo. Não, é porque eu... Mas tem duas pessoas que conhecem, o Edu e o Flávio, então tá valendo. Não, só vota, Spider. Eu vou votar no Ikki. O Zoro, cara, o Zoro anda com a rapaziada, o Zoro é amigo do pessoal, entendeu? O Zoro tá lá junto. O Ikki não, chegou... Explodiu o negócio e saiu embora. Postei e saiu correndo. Pau no cu de mas, no, tá mas no sentido de resolver a coisa. O Zoro faz isso também. Porque o Ikki não precisa ser amigo da galera. Ele só chega pra resolver mesmo. Ele não quer saber de bom dia, boa tarde. A gente não tem culpas. Não, até pode ser amigo da galera. Não tem problema nenhum. Desde que ele chegue ali, mate o inimigo, vai embora. E saia fora. No One Piece, quem chega, costuma chegar pra resolver é o Luffy, que é o protagonista. Não, ele. A maioria das sagas ele fica perdido, aí tá todo mundo tomando um pau, de repente ele fica perdido porque ele é tapado, o Luffy, aí ele vai lá, fica perdido, de repente ele aparece e resolve. Não, mas, quem mas aparece aí, é o Luffy. Mas isso aí é protagonismo. Não se enquadra nisso aí que tu tá falando, Flávio. No teu critério não se enquadra, porque ele tá sempre em cena. Então, o que aparece pra resolver na saga lá do One Piece, pelo menos até onde que eu vi, é o Luffy. Não, o cara tá indicando um personagem pra combater o próprio personagem dele. Fica quieto aí. Cara, o Luffy ia morrer em Thriller Bark, só que o Zoro foi lá e salvou o cara, pô. Já tira daí. O One Piece ia acabar em Thriller Bark, pra quem vê o One Piece sabe o que eu tô falando. Ia acabar, e ele chegou e resolveu, entendeu? Edu, tu tem um desafio pro Flávio, pro Ikki? Cara... Eu tenho um personagem, o quesito vai ser o cara que chega, resolve e vai embora, né? É o do Flávio, é. Tá, vai ser o Tuxedo Mask do Sailor Moon. Sailor Moon? Porra, vai tomar banho, mano, porra, vai... Vou explicar. Uma vodka, mano, tá que pariu. Meu Deus, daqui a pouco tu vai falar de Sakura Card Captors. Ele é o tipo de personagem... Ó, ele é o tipo de personagem que é o seguinte... Toda vez que tá rolando uma luta contra algum monstro, alguma coisa, que elas estão apanhando, que elas não estão dando conta, de repente, na hora que uma delas, tipo assim, vai tomar um golpe fatal, alguma coisa, ele chega igual ele chega salvando o Shun, e isso com todas. Pode, inclusive, principalmente com a Serena, mas faz com todas. Aí ele chega salvando. Aí ele vai, elimina o monstro, deixa o monstro só no ponto lá, que ele só pode ser destruído pela tiara da Serena, por causa do poder da tiara, mas deixa o monstro lá no chão. E, na hora que ele destrói o monstro, ele simplesmente dá o tchauzinho e some, saca? Então, ele faz igual o Ikki, sim. Ele chega, detona, resolve a treta e vai embora. Ele não fica, não socializa, não faz nada. Lembro um pouco de Sailor Moon, cara. Nem sei como contra-argumentar, mas, porra, cara... Porque você tem que comparar os gêneros também. Você tem que comparar os gêneros também. É shonen e shoujo. Tem uma, né, a diferença de pegada, o estilo de B10, mas o cara é um B10. Ok, vamos votar então. Spider? Eu vou votar no Ikki. Rogério? Ikki. Eu teria trilhões de argumentos, né? Mas como a gente vai se alongar demais, eu voto no Ikki, sem sombra de dúvida. E aí, mas eu perguntei bem antes também. O quesito é o cara chegar e resolver. Não, mas tudo bem, não tá errado. Só que a gente não concorda. E só pra deixar bem claro, eu acho essa tua escolha ridícula. Não, sim, aceito isso. Só pra deixar registrado, né? Só pra frisar bem, assim. Bem registrado. Só pra constar nos autos. Vossa senhoria foi ridícula. Pelo menos eu sei de um ouvinte que pode concordar comigo. Edu, olha pelo só. Pelo menos um Edu, ouvinte. Claro que vale a indicação e coisa tal, faz parte, mas, cara, assim, entendeu? Tu achou sério que alguém ia achar que o Taxi do Mask ia ganhar uma votação? O critério pode até ser parecido, cara, mas tu tem que falar quando tu acha que vai ganhar, senão a gente tá perdendo tempo aqui, entendeu? Não, uai, tinha uma chance, velho. Porque ele, de fato... Sério mesmo? Ok. Velho. Ok. O Ikki faz isso praticamente com o Shun e com a Athena só, okay, saca? Eu levei em consideração a quantidade de vezes que o cara faz ao longo do desenho. Ok. Tá bom, então que fique registrado nos autos, o Edu acha o Taxi do Mask tão fodão quanto o Ikki de Fênix. Ok, beleza. Vamos pular pro próximo. Essa senhoria é um brincante. Que conste nos altos isso. Não, Mark, Samanda, Botanan, Nandu, Hanandu, Sawaka. Dragão de Fogo, Ryoma! Ah! Porra! Chamas Negras Mortais! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Vai, Rogério, fala aí. Vou falar aqui, eu vou colocar em modo de ataque aqui o Goku Super Saiyajin 3. Poder mais inútil que foi essa transformação, que foi 2 dias pra ele gritando, uma segunda, ele gritando pra se transformar e chegou e não conseguiu fazer nada contra o Majin Buu. Foi um hype do desgraçado. Eu lembro até hoje que, tremeu o universo se transformando em Super Saiyajin 3, não sei o que. Chegou lá contra o Majin Buu, fez porcaria nenhuma. O Vegeta, o personagem mais foda de Dragon Ball Z, ele teve que sacrificar porque o Goku não conseguiu fazer nada, então, cara, daí tu vê que esse poder personagem, qual personagem e qual quesito? Goku, Super Saiyajin 3, com uma transformação e poder mais inútil, entendeu? Que tem na história dos animes. Ah, então o critério é uma transformação inútil? Ou um poder, transformação inútil. Puxa vida, essa é difícil de achar, hein? É, cara. Edu, não, tem um eu desafio posso, aí, Edu? Eu posso falar um? Vai, fala aí. Eu tenho, cara. Eu tenho. Eu vou colocar o Rama, do Rama Meio. Não faço ideia quem é. Que tem o poder de se transformar em mulher. Quando espirra, não é ele quando espirra? Não. É quando espirra. Quando molha. Quando molha. Ele, não, ele é quando molha. Ele fica todo molhadinho, ele se, vira se mulher. Água molha, água fria, ele vira mulher. Água quente, ele vira homem. Cara, eu água não fria. Conheço, então eu não posso votar. Então o Flávio conhece, Flávio. Não, conheço, passei longe do Rama Meio. Eu só sei que ele se transforma em mulher, só isso. Spider, conhece, Spider? Eu conheço o Rama Meio, conheço. Caraca. Parabéns, conheço, parabéns, tô, parabéns. Tô pensando aqui em questão de... inutilidade, eu vou... Porque não, esse é o quesito, aí, né? Eu não conheço, não posso votar, então Spider, vota aí, Spider. Eu voto no Rama. Cara, eu queria até fazer esse contraponto, mas depois que o cara se transforma em mulher, depois que você molha, porra, até o meu personagem Super Saiyajin fase 3 ainda fica bom depois dessa, né? Até eu voto no cara aí, porque você sentiu mulher. Golpe, ganhou, ganhou, ganhou, ganhou, derrota. Entendeu? Tu entendeu a situação? Que é tão ruim, é tão... Cara, não é que a gente não gosta de mulher, mas porra, que benefício traz pra ele? Ele vai poder bater uma siririca? Esse é o benefício? Eita! Ok, então Edu ganhou 20 pontos. Agora sentiu que chegou golpe, pra ele. Entregou, jogou a toalha, sentiu o golpe, entregou o Edu ganhou 20 pontos aí. O Spider, vai lá. É pra eu colocar o... É, um desafiante aí pra Super Saiyajin 3 do coisa. Esse aí foi um tremendo tiro do pé, cara. Ele vai pagar 20 pontos pra todo mundo. É, eu tô pensando aqui, vou até usar um cara da mesma obra aí. Eu vou colocar não, o não Lung, pode, cara. Não, da mesma obra não pode. Não pode. Tu pode selecionar em outra vez, mas na mesma vez tu não pode. É verdade. Pô, tô pensando eu aqui, também cara. Eu teria a Lunt pra indicar, mas não pode. Na boa, mas a Lunt já voltaria na Lunt, já, eu acho. Enfim. Sim, pois, exatamente. Pois é, se pudesse, eu indicaria ela. Deixa eu pensar aqui, cara. É, acho que é isso aí. Só o Edu ganhou os 20 pontos aí, porque o Edu foi ligeiro. Ué, foi o único que assistiu a porra desse Rama, né? Se não fosse ele... Né, porque se não fosse ele também, eu ia ter que caçar outro. Então tá, não, mas não deixou de ser bem curioso, ele venceu, digamos assim, por falta de opção, deveria ganhar os 10 pontos aí, tinha que ter esse critério, né, se ninguém tiver, ganharia, mas enfim. Mas o Edu já o Edu foi já deixa pro próximo, né? Ok, então vamos lá, vamos pro próximo. Não, Mark, Samanda, Votanã, Nandu, Hanandu, Sawaka. Dragão de Fogo, Ryoma! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Cólera do dragão! Então, quem é que vai indicar agora? Spider! Vai lá, Spider! Putz, tem um pra indicar aqui no quesito antissocial, mau humor. Vale? Caraca! Ué, ah, vale? Vale se... Se indicar, não, pô. Não. Não sou anime, né, cara? Não sou anime. Oh, mas tem uns animes do Spider aí que eu tô sabendo, cara. Não, tem, mas não. Anime do Spider? Qual é? Bible Black, né? Tem mangá do Spider, inclusive. O primeiro tokusatsu do mundo é o Spider-Man, porra. Eu vou indicar aí o Riei. Nesse quesito. Qual é o quesito? Como mau humor aí, o do Rie. Ah, ok. Porque... Olha só. Marrentão. Ele não faz questão de falar nada agradável. Ele quer mais é que se exploda tudo. Ele não sorri. Ele quer mais é que, ok, você vai lutar, então vai em frente, eu não ligo. Você vai se matar, tudo bem, mate, mas não me jorre sangue, entendeu? Não espirre sangue. Tipo, não me importa o que você tá fazendo, só vai e não me enche o saco, entendeu? É tipo isso. É contra quem mesmo que ele tá falando? Assim? Não, ele tá indicando. Ele tá indicando. Tem que achar alguém tão marrentão quanto o Rien. Vai lá, Flávio. Cara, ele ia falar o Vegeta, mas o Vegeta é todo bobão com a Bulma, cara. Apesar que é só no Super. Então eu vou falar o Vegeta mesmo, cara. É marrento, que não liga pra porra nenhuma, é o Vegeta, cara. Eu acho que cara... o Vegeta é um bom exemplo. Mas o Vegeta muda de lado, né, durante a série completamente, assim, tipo... O Riei é consistente. Também, não, o Riei é consistente desde o começo. Ele vai lá pra ajudar, ok, mas ele é consistente desde o começo. Ele não muda o humor dele em detrimento de nada. Ele só tá lá lutando, entendeu? Me deixa lutando aqui. Ele era a mesma coisa, ele era vilão e voltou, e foi pro lado do mocinho, entre aspas. Mas o humor dele continua a mesma coisa, entendeu? Ele tá pouco se fodendo, você vai lutar, não vai, você vai ganhar, vai perder. Luta aí, entendeu? Não me enche o saco. Só me diz a hora que eu quero lutar, que eu tenho que lutar, e que é isso aí, entendeu? Não tem festejar, ele não faz as coisas, tipo... Por exemplo, o Vegeta, ele vai lá e faz as coisas, tipo, falando que tá de mau humor, beleza? Só que ele faz as coisas mesmo assim, entendeu? Riei não, e aí ele nem faz as coisas, tá? Vai lá fazer, não quero fazer. Por quê? Porque eu não tô afim. Faça você. É, tu não, mano. Eu acho que o Vegeta de mau humor sempre tá xingando, sempre tá falando verme maldito e insolente. Só pelo cara falar a frase, meu coração é puro, é pura maldade, porra, só por causa disso ele já vence o Riei já de lavada, mano. Porra. Ele é pura maldade da onde? Vocês estão de sacanagem. Maldade é onde? Não, não, eu ia dizer que o Vegeta, o Flávio disse que ele fica todo com a Bulma, não sei o que, ele tem a família dele, é mole lá com a família, mas o Riei também tem irmã, então. É, aí é a mesma coisa. Mas ele nem fala pra ela que ele é irmã dela, entendeu? Que ele é irmão dela. Ele nem fala, porque... Ah, eu já vou votar aqui, eu voto no Riei. Edu? Cara, eu vou ficar com o Riei também. Vegeta, me desculpe. Rogério? Eu fico com o Vegeta. Olha. Então, o Spider venceu aí. Venceu aí do Vegeta. Edu, tem algum pra desafiar aí o Vegeta, o Riei ou não? Eu já vou abrir já. Eu acho que eu ia indicar, eu tinha aqui na minha lista o Spider, o Riei, e justamente nesse critério. Caraca, hein? E eu vou votar, eu vou abrir mão de indicar, porque eu acho que o Riei é o mais marrento de todos, porque do começo do anime até o final ele nunca tá lutando pra ajudar, ele tá sempre lutando pra se testar e tentar dominar o poder dele, e é isso aí, foda-se. É isso. É, cara, eu também não vou contestar, não. Edu, tem não. Alguém pra indicar? Não vou contestar, não. Rogério? Cara, eu fico contigo aí também. Não vou contestar, não. Fala. Caraca, hein? Vitória Spider. Suprema, caraca, 20 pontos. Caraca, hein, Spider? Ô, olha aí, hein? Olha aí, hein? Victory! 10 pontos. Já falaram do Vegeta, não vou citar de novo. O Vegeta não tem outro na mente. Então vai ficar com essa porra aí, né? Não, Mark, essa manda foda, não. Nandurra, Nandurra, Sawaka. Dragão de fogo, Ryoma! Ah! Porra! Chamas negras mortais! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Cólera do dragão! Yeah! Edu, indica, Edu, vai lá! Cara, vocês falaram várias das coisas, dos personagens que eu iria utilizar aqui, então minha lista reduziu bastante. Com os mesmos critérios? Não, mas não pode repetir os personagens, saca? Não pode. Não, o Rogério usou lá a desculpinha do Goku transformado em Super Saiyajin 3 pra justificar a escolha dele, mas aqui não ia... Não, mas ninguém tinha indicado o Goku. Não, mas eu indiquei. Ninguém tinha indicado o Goku, não. Usaram o Goku pra... Combateu o Goku foi desafio. Ah, sim. Isso. Ah, não, é, então. Pra não repetir um personagem que já foi dito aqui, eu vou escolher um teminha que ainda tá inédito aqui na lista. Eu vou com o personagem Leiga, de Carla, do Shurato, no quesito personagem andrógino. Eita, puta, porra! Que eu sei na pariu, hein? Dúvida aí. Aí sim, hein? Personagem ali que você fica na dúvida se é homem, se é mulher, de que lado que tá, coisa e tal. Não no sentido, assim, de maldoso da coisa, mas personagem que foi construído dessa forma. Cara, se fosse games, eu já ia indicar Benimaru, já ia indicar... Caralhada de gente nos games, cara. Agora, como é anime, não, Benimaru, deixa eu ver aqui. O Benimaru não deixa dúvida de que é homem pelo perfil do corpo, cara. A roupa dele condena que ele é homem, coisa e tal. O Leiga, no desenho, por exemplo, tem uma cena em que aquela menininha chatinha, que eu esqueci o nome dela... A Rakesh. O Shurato mesmo. Quando ele vê o Leiga, ele olha pra ele assim, fica reparando nele e pergunta, aí que, você é homem ou é mulher? Saca? Ah, o andrógino não necessariamente ele é afeminado, ele só confunde ser homem ou mulher, é isso? Eu não sei. O andrógino é o personagem que você não distingue o sexo, sim, você é só de olhar, saca? Não é o homem Flávio, vestido de mulher ou a mulher vestida de homem. Cara. Fica e tu também pega uma categoria aí que eu vou dizer, hein? Não, mas eu dou aqui. Pô, cara, tem muitos personagens nas animações, nos animes aí, velho. Saber o significado do andrógeno aí, boa. Então vamos lá. Deixa eu desafiar. Eu não comecei nenhum desafio, deixa eu desafiar, porra. Porra, e o sorteio nesta hora vai pro ralo mesmo, hein? Eu indico como é o nome do personagem? É que ele tem 300 nomes, cara. O quê? O Kurama. Eu indico o Kurama do Yu Hakusho. Tá na cabeça também. Por causa que, inclusive, tem umas versões de outros países que eles botam dubladoras porque eles acham que ele é ela. Então, inclusive, na tradução, eles não sabem se é ele ou se é ela. Então, até porque eu acho que a raposa é um personagem feminino, não é masculino. Então, isso confunde ainda mais. Então, eu voto como o Kurama como um personagem mais andrógeno que o Leiga. Eu acho que o Leiga, pra mim, sempre foi claro que ele era homem. Cara, você foi bem sangue no zóio mesmo, velho. Você pegou um personagem aí que eu gosto muito pra me contestar. E já foi na veia, mas eu acho que o Leiga disfarça mais do que o Kurama. Porque o Kurama, apesar de ele ter uns traços bem femininos, bem delicados e tudo, ele ainda tem umas atitudes bem masculinas. O Leiga, ele tem os traços femininos, ele tem uma postura bem delicada, e você só percebe que ele é homem mesmo quando ele se revela sendo homem, saca? Então ele consegue se disfarçar bem como mulher e se deixar bem na dúvida se é homem ou se é mulher. Eu acho que o Leiga ganha mais. Aí que eu acho que o Leiga ganha, porque se em algum momento do anime o Leiga... Aí que eu acho que o Kurama ganha, porque se em algum momento do anime o Leiga disse, ah, eu sou homem, então matou a charada. Em nenhum momento o Kurama fala se ele é homem ou mulher, então quem não sabe, não sabe, teve que pesquisar na internet, teve que procurar perguntar, bater na casa do autor lá do Hunter vs. Hunter pra perguntar, então é isso daí. Então eu acho que o Kurama é mas no é melhor. Começo do anime, no começo do anime fala, o Kurama lá fala que ele era famoso entre as meninas, não sei o que, até mostra as meninas rodeando ele, e mostra nele, o nome dele, tal. Inclusive. E mostra o nome dele, né? É, Shuichi Minamino. Minamino. Isso. E que ele era um menino quando nasceu. Quem é que garante que isso aí é nome de menino, cara? Porra, se eu botar o nome mas do meu filho mas na história, aí, quando lembro o passado porra. Dele, lá mostra que ele nasceu no menininho. Já revela logo no passado dele, logo que ele aparece. Não. O Leiga não. Isso aí vai contra. Não. Fora a versão Yoko dele é masculina, não é feminina, né? Porra, versão masculina. Tu acha que aquilo é masculino de rabo? Um rabo? Porra, velho, fala sério. Sei lá, mano. What? O cara com uma rosinha na mão também, cara. Pelo amor de Deus, não. Vamos lá, vamos votação. Eu ia falar o Tails também, mas o Tails também é, né? Cara, Flávio. Eu acho que eu voto no Leiga, cara. Não é porque eu... Sei lá, cara. Só eu tive mais dúvida... Quando eu era moleque, eu tive mais dúvida com o Leiga do que com o Kurama. Olha só. Só porque ele tem a voz do Seiya. Spider. Eu vou no Leiga também. Porra, já acabou, já. Rogério, vai lá. Vou no Kurama. Olha aí. Olha, pra contestar. É. Então tá. Alguém... Flávio, tem alguém pra... Cara, desafiar o Edu? Boa, mano. O Mish de Lagarto do Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro de Prata. Porra! Aí sim, hein? Eu acho que isso aí enganou. Ah, eu tenho um argumento que mataria, mas eu não posso argumentar. É, ele não usa eu marca, vou contra-argumentar então. Porque é o seguinte, cara. O Mish aparece peladinho. Isso aí... derruba qualquer argumento, saca? Ali a gente viu o Mist como ele veio ao mundo, bundinhas, amostra, fanservice mas total. Mas isso aí entendeu? Depois, no segundo episódio que ele aparece, né, de primeira. Na hora, quando tu vê, eita. Sim, mas... O que é isso aí? Ok, o cara foi revelado logo no segundo episódio, ou seja, logo de cara foi revelado. O Leiga, você fica o desenho inteiro, e aí... Não, entendeu? Mas é que um é protagonista e o outro foi feito pra morrer, por isso que eles revelaram logo, pô. Não, mas ele poderia morrer sem ter sido revelado. Ele teria mantido o segredo, ele não manteve o segredo, ele não se fez tanto. Ele só era um cara muito delicado. Ele era mais gay do que andrógeno, na verdade. Saca? Ah, hoje eu sei a diferença do andrógeno e do gay, olha só. Ah, agora tô sabendo. Também tô sabendo agora. Bom, vamos lá então. Votação, Spider, quem é que tu vota aí? O Mist ou o Leiga? Tô no Leiga ainda, cara. Ó, se o Mist usasse uma máscara, eu votaria no Mist. Mas como ele não usa máscara, então ele é homem, então... Né? É. Voto no Leiga. Rogério. Cara, eu voto no Leiga aí. Então tá. Mais um vencido aí. Spider, tem algum pra combater aí o Leiga? Ah, eu tenho um óbvio aí, né? Que não sei se ninguém vai usar, mas... Ah, se tu usar, ninguém vai usar, te garanto. Não, eu tô falando que é discutível, mas mesmo assim eu vou jogar aí, só pra ver. Que é o Shun, né? Porra, tava aqui na minha pauta, maldito. Mas esse eu pensei assim... Hora que tem essa, Shun. Personagem mais andrógeno. Tava aqui na minha pauta, tá escrito aqui, cara. Meio óbvio tentar usar esse, porque... Né? Aí, mas graças... Mas é, Spider, graças ao Edu, hoje a gente sabe a diferença de um personagem andrógeno e um personagem gay. Então tu errou, né? O Shun não é andrógeno. Sim, porque o Shun... O Shun tá mais pra gay do que pra andrógeno. É, tá mais, mas isso não quer dizer que ele fica totalmente isolado na categoria. Não esse fica. É o meu ponto. Mas se comparado com o Leiga, ele é peixe pequeno. O anime todo usar uma armadura com peitinho é foda, né? Confunde. E rosa ainda, né, cara? Tipo assim... Porra, é mesmo. Numa época que, né, a cor definia as coisas... Ah, já vou votar agora, não quero nem saber. Eu voto no Shun. Eu voto no Shun também nessa porra. Isso é só de zoeira. Perdeu, perdeu. Ai, Spider ganhou. Isso foi golpe. Isso foi golpe. Hashtag ai. Foi golpe. Spider foi no mais óbvio e ganhou, cara. Puta que pariu. Rogério, vai lá, Rogério. Tua última chance. Então, meu desafio aí é eu utilizo em modo de ataque o Haku de Naruto. Ou Haku, a Haku, ninguém sabe o que é. Se você já começa indo... com cu, já termina com cu, né? Então, já começa assim, já começa já com cu. E cu tem por dois, então é assim, é parado. Bom, eu não assisti Naruto, então cara, ele, eu não ele posso é muito votar. Andrógeno, porque... Ele é muito andrógeno porque tu não consegue eu até ver vou pesquisar. Se é mulher, se é homem... Da Wiki é falar que é homem, mas se tu olhar, tu pensa que é mulher, não dá pra saber. E não é falado, não foi revelado. Usa batom, tem cabelo grande, tem feição feminina. Não sabe se é homem, se é mulher. É uma viadagem do caralho. Cara, não dá pra saber o que é, entendeu? Então eu voto no Haku aí, se vocês pesquisarem. É uma agora, mulher, não é? Agora, no Google. Não, é homem. É homem. É um o homem, quê? Pô. Isso é homem, homem, caralho. É homem. É um homem, mas só que não dá pra saber se é homem. Tem um episódio que fala que ele é apaixonado pelo Zabuza e... Não. E ele tá conversando, se eu não me engano, é com o Naruto. Não, isso aqui é uma mulher de tromba, cara. Não é possível. Não. E ele... É homem. E realmente... Certo, sei lá, cara. Eu botei Haku. Na e apareceu matada. Isso aqui. Põe e Haku Naruto. Isso, Haku, botei Haku Naruto. Naruto. Isso? E se eu botar mais pra baixo, aparece umas coisas feias, então não vou botar. Então tá, podemos abrir a votação. Cara, até no anime o Naruto chega, quando ele fala que ele é menino, o Naruto, caramba, ele é até mais bonito que a Sakura, Caraca. Ele fala ainda que é mais bonito que a menina. Cara, você olhando isso aí, você fala que é um homem? Falando a verdade. Não, cara, pra mim é uma mulher. Pois é, pô. Caraca. Esse aí é o andrógino perfeito. Porra, mas peraí. Andrógeno é... A gente confunde com mulher, ou com sexo oposto, no caso? Ou a gente não sabe se é um ou se é outro? Porque aqui... Não sabe se é um ou se é outro. Cara, aqui eu não tô confundindo, cara. Aqui, pra mim, eu chutaria que é mulher e eu levaria pra balada, levaria pra casa e é isso aí. E tomaria no rabo, com certeza, né? É, o andrógeno não necessariamente, por exemplo, descobri quando passasse a mãozinha. É, mas é aquela pessoa... É... Você não consegue distinguir só de você olhar, assim, porque, tipo, as drag queens, por exemplo, elas se vestem de mulher e coisa e tal, mas com muito exagero, com muita coisa. Isso aí tu falou, a gente entendeu. Agora então, eu quero saber o seguinte: se eu não souber, se eu errar a opinião, também é considerado andrógeno? Não, porque o androginia é um estilo, saca, velho? Não é igual, por exemplo, você vê a pessoa que tem um trejeito de gay, como entre aspas, né? Tem um trejeito de gay e você... Então... Ah, eu acho que ela é gay porque ela age assim. E não é. É a mesma coisa, saca? Você não reconhecer não quer dizer que a pessoa é andrógina. Andrógina é um estilo. A pessoa, ela se dedica a ser andrógina, saca? Eu não posso votar. Se eu pudesse votar... É, se eu pudesse votar, votaria no Leiga, mas eu não posso votar. Então, Flávio, conhece, Flávio, esse personagem? Conheço, cara. E aí, vota em quem? Cara, essa é a dúvida, cara, porque... Cara, aquilo ali, tu na hora tu fala, não, é menina. Aí depois você vê, é menino. Aí, porra, não, tu não sabe o que é. Eu acho que eu voto no Raku. Eu não contra-argumentei. Mas se eu fosse contra-argumentar, eu diria que o Raku estaria mais pra um transgênero do que pra um andrógeno, porque o Raku, ele realmente quer ser mulher pra poder ficar junto com os Zabuza. Ah, e tem isso no contexto da história dele. Olha, saca? Aí. Então ele tem essa necessidade de se ver como uma mulher, ele se enxerga como mulher, ele age como uma mulher, ele se porta como uma mulher e tudo. Olha aí. E ele é para os Zabuza uma mulher, apesar de nunca poder estar com os Zabuza, porque ele não é de fato uma mulher, saca? E ele tem um diálogo com... Eu não tenho certeza se é com o Naruto ou com o Sasuke, mas ele tem esse diálogo que ele deixa isso claro, sabe? Que a dor dele, o negócio dele todo é isso, que ele não pode ser o que ele não é, ele não pode ser uma mulher, apesar de tudo que ele faz para ser, ele não é uma mulher, saca? Olha só, se eu tivesse votado no Raku, eu mudaria pro Leiga agora, nesse instante, mas enfim, eu não votei. Flávio, não votou ainda. Cara, agora pegando esse contra-argumento do Edu, então é o Leiga, então. Cara, o pessoal que vota, troca de voto como troca de cueca, mano. Que pariu. Não, se fosse pra trocar de voto, eu perguntava pro Spider se ele quer trocar, mas ele votou. Não, quem votou no foi eu. Não, o Spider votou no Raku. Não, eu que fui eu, cara. E eu não votei em ninguém, hein. Ah, pô, aí minha voz tá parecida com a tua, Spider, pô. Vota aí, Spider. Não, mas eu agora já nem sei mais. Por que vocês estão votando no Leiga de novo? Porque é o personagem do andrógeno ainda. O Naruto é andrógeno. É, o Rogério me desafiou. O Leiga. Ah, tá, entendi. Então... Eu vou votar no Leiga ainda. Bom, empatou. Então eu acho que, como eu não posso votar, eu se fosse votar, eu votaria no Leiga, com certeza, com o argumento do Edu, mas é injusto, porque eu não assisti Naruto, eu não tenho como saber se a personagem parece mulher, ou se ela quer ser mulher, ou enfim. Então eu vou dividir os pontos que eu acho que é mais justo, ok? Tudo bem pra todo mundo? Não deu empate, não, aí. Foi 2-1. Não, cara, Flávio, o Rogério e o Spider acham que o Flávio e o Raku... Spider votaram. Cara, eu votei no Leiga, que eu O Spider atrás, votou no Leiga. Tá, Eduardo, olha só. O Flávio votou no Raku. Ele mudou o voto, mas não vale mudar o voto. Ah, então... Já tinha votado. Então já foi. Ah, tá. Então okay, é 2 okay, contra 2, okay. Entendeu? Ok, ok. Então vou dividir os pontos. Ok, ok. Falha minha não ter deixado tu contra-argumentar, né? Desculpa aí, mas... Aí vai ser injusto. Então, 10 pontos pro Rogério e 5 pontos pro Edu. Spider, vai lá, Spider, indica aí. Aqui de cabeça aqui, que eu não sei se o critério é válido, mas vamos lá. É personagem que mais se multiplica. Personagem que mais se multiplica? Como assim? Explica. É, o personagem que pode gerar cópias de si mesmo, entendeu? Tipo, ele pode gerar, sei lá, em número de clones X ou número de versões dele... Espero que tenha em algum momento descrito no anime que tem um número tal, senão vai ficar difícil saber. Eu acho que vai valer a experiência aí, porque sinceramente acho que não. Mas eu vou indicar o Piccolo. Porque só, o Piccolo. Piccolo pode... Dentro de Dragon Ball ele faz vários. É, então. Ele. Pô, tem hora ali que ele se multiplica por. Principalmente na batalha lá contra o Freeza, se eu não me engano, ele cria uns 18, 20. Versões dele ao mesmo tempo. Vai lá, Rogério, fala aí. Naruto, faz mil colônias de si mesmo. Ah. Porra, eu sabia. Eu sabia que você ia falar isso, mas eu não conheço Naruto, então... O cara faz um Tazu Kagebunshi no Jutsu, você faz mil caboclinhos dele mesmo, porra. Mil só, se quiser. Já ia mandar a foto aqui no Skype pra você... Pra você ver já, se fosse eu, olha lá. Já pronto assim, já acabar o argumento. Spider fez pra perder, né? Ah, cara, foi o que eu lembrei na cabeça aqui. Eu sabia que Naruto se multiplicava, mas eu não tinha noção de quanto. Então, caraca. Quase que infinitamente. Eu sabia que eu sabia, apesar de não assistir, eu sabia que ele fazia isso por causa dos games, que eu sabia que ele fazia isso nos games. Mas alguém quer ganhar 20 pontos aí, porque você vai ter que achar um que ganhou, porque o Rogério já ganhou 10, já ganhou 20, hein? Vai lá, Flávio. Eu não tenho de cabeça não, cara. Se alguém tiver, pode falar na frente. Edu? Não tenho ninguém pra indicar. Rogério, já indicou o Naruto, né? Uhum. Faltaria eu? Cara, um personagem que se multiplica. É que eu fico preocupado em hostear e eu não fico pensando nos personagens. Quem tá desafiando pode usar um personagem da mesma obra do desafiante? Não. Ah, porque todos os ninjas de Naruto se multiplicam, cara. Não, mas na mesma quantidade só tem mais um que consegue, mas enfim. É, daí não pode usar, né? Daí, senão... Ok, eu sinceramente não consigo lembrar de nenhum personagem que se multiplica, cara. De anime que se multiplica? Porra. Pode ter vários, mas eu não lembro. Só de Dragon Ball que eu lembrava. É. Passei essa, não sei. Não, essa aí ninguém até tem, né? Nesse caso, se é uma imagem mesmo, se não é uma imagem, é um clone que pode realmente bater, interagir, acho que o Naruto ganha, né? Ok. Não, Mark, Samanda, Botanã, Nandu, Hanandu, Sawaka. Dragão de Fogo, Ryoma! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Cólera do dragão! Então vamos lá. Edu, vai lá, Edu, indica aí. Cara, eu vou indicar agora uma coisa que na minha infância foi surpreendente. É aquele momento que você vê um personagem que é um bosta, que você olha pra ele e fala, cara, você não vale nada, você não tem poder nenhum, você não faz merda nenhuma, e de repente o cara, pá, se revela sendo absurdamente poderoso e coisa e tal, que é tipo assim, personagens que te surpreenderam. Eu fico com... O critério é personagem que em algum momento te surpreender, é isso? Isso. Ah, ok. Personagem que surpreendeu. Eu fico com Patamon do Digimon. Era aquele personagem super bosta. Você olhava pra ele, não fazia nada, e simplesmente vira o Digimon mais legal de todos. É foda. Sim, realmente, foi demais. Flávio, quer desafiar? Personagem que surpreendeu? É, mas tu tem que conhecer o Patamon. Conhece o Patamon? Foi aquele que desenvolve no Anjão, do Angemon. Angemon! Ah, que a voz é fica andrógeno pra caralho, tem peito e é homem. Porra, cara. Sim. E voz dublada por uma mulher. Caraca, no Brasil. Vimos um padrão agora das escolhas do Edu, então, né? É, mas depois tem a Ange Umamon, então aí mata o... Cara, eu ia falar... Vou falar o Shun do Cavaleiro do Zodíaco, cara. Ah, é? Por quê? Quando ele ganha do Afrodite, quando ele manda aquele golpe dele, qual é a nebulosa de Andrômeda? Tempestade Nebulosa. Quando ele puxa... Tempestade Nebulosa. Tempestade puxa esse poder aí e consegue ganhar do Afrodite, me surpreendeu. E a luta também contra o Shido, Bado ou Shido em Asgard? O Bado. Não, Bado foi quem luta. É o Shido. O Bado é o irmão do Shido. É, o Bado é o sinistrão também que bateu de frente com o Ikki, né? Isso. Então, o Shun foi um personagem que me surpreendeu, porque ele era sempre o frágil, que não queria lutar, e do nada ele puxou um poder, essa tempestade nebulosa que me surpreendeu na época. E aí, Edu? Ah, cara, eu acho que o Shun realmente ele dá uma surpreendida, porque você não esperava que ele fosse fazer aquilo, ainda mais, imitar o Shiryu. Ainda mais vindo da Casa de Libra, que ele tava sarrando o Yoga, tu nem ia esperar que ele ia puxar um poder sinistro. Depois. Né, cara? Mas não se compara ao Patamon, cara, ao Digimon mais inferior de todos ali, se reverá como o, tipo, o mais poderoso de todos os Digimons ali, os Digi-escolhidos, Pokémons. Tá Pokémon. Pokémon, ah não, eu já perderia meu voto só nisso. Eu corrigi a tempo, então, saca, velho? A transformação do Patamon, cara, é tipo um dos momentos mais marcantes dos animes, saca? Não é só coisa... Dos animes em geral, cara. É aquele momento ali que... Sim. Porra, é surpreendente, saca, velho? É uma coisa que realmente surpreende, porque é totalmente inesperado pra quem nunca assistiu, pra quem nunca acompanhou, não sabia nada do personagem até então, que viu o negócio pela primeira vez... É algo totalmente surpreendente, cara. Muito fora do ganha do show. Flávio, quer contra-argumentar ou podemos abrir votação? Pode abrir votação. Já votei em Patamon Ever. Spider. Eu vou votar no Digimon aí também. Rogério. Patamon é nas cabeças. Aê, nossa, o Shun chega... Olha, Flávio, se Hades pudesse entrar na votação, ganharia o Shun. Porque que o Shun ia virar o Hades, nem eu imaginava. Cara, não. Aquilo ali foi foda, me surpreendeu. Ah, mas só nisso. Mas o Patamon realmente, Edu, um dos maiores momentos de todos os animes, Edu. É, ui. Chupa, Flavinho. Spider, tem algum personagem pra contra-atacar o Edu aí? Ah, só de zona, sim. É um personagem que me surpreendeu, que eu achava que ele era ruim e tudo mais, e depois ele surpreendeu, foi o Mr. Satan. Porra, continua mó bosta ainda. Tá que pariu. Já abri meu voto, Patamon. Quer contra-argumentar, Edu? Não, cara, eu vou não. Pô, claro, o Spider não argumentou, eu não tenho contra o que argumentar, saca? Deixa o Spider argumentar primeiro. Mas ele já falou? Não, ele só falou que é o Mr. Satan. Fala aí, Spider, desculpa. É, ele ajudou, ele por causa da história dele, eu achava ele palha, eu achava inútil. Eu falava, nossa, esse cara não combina com esse universo, o que ele tá fazendo aqui? Mas daí você vai entender bem lá pra frente por que ele tá aí, que ele usa todo o carisma e toda a fama que ele tem, né? Pra tentar ajudar depois no final contra o Majin Buu, pra tentar amenizar as coisas no anime também. É um alívio cômico bem legal, depois que você começa a entender como é que funciona a personagem. Tem muitas coisas divertidas, assim. Então, pra mim foi uma surpresa. Quando eu comecei a entender o personagem, realmente surpreendeu isso. Personagem que fez muita mãe proibir a criança de ver o Dragon Ball, né? É, realmente. Isso é verdade. Edu, quer contra-argumentar? Ah, cara, Patamon foi mais impactante ainda. Continua ganhando. É. Pô, mas... Gostaria de argumentar que o Mr. Satan é um mau caráter. Ele usou o mau caratismo, não isso aí que tu falou. Mas, pô, ele ajuda o Goku. Não, ajudou, mas é porque Majin ele enganou todo eu mundo, voto mas ok. Ele enganou todo mundo, mas ok. Flávio, vai votar? Fala de quem? Patamon, cara. Rogério? Patamon, cara. Quem é o Mestre Satã perto do Patamon? Ok. Então, Flávio, indica aí um desafio aí, o Edu. Não, já fui eu que desafiei, cara. Eu desafiei, eu botei o Shun, cara. Ai, desculpa, Rogério, vai lá. Cara, eu ia passar essa, mas eu vou colocar um aqui. É do concorrente do Digimon, é dos Pokémon. O Psyduck. Eita! O Psyduck, que é aquele personagem que não dava nada pra aquele pato inútil. Ficava lá, Psyduck, Psyduck. Aí o filho da puta vem... Mas ele dá, não mano, é um pato, ele é um ornitorrinco. Dá um ataque monstruoso lá, mano. Vai... Entendeu? Aquele vagabundo, aquele pato, porra, esse pato mata esse pato, mas no final das contas o pato é forte pra caralho, entendeu? Ele só tem aquela cara de retardado dele, então, comparado sim, com o pato. Sim, ele foi um dos únicos que conseguiu quase lutar lá com o New Chu, não foi? Foi, pô, que é o Psyduck, cara, o Psyduck tá aí nas cabeças, mano. Então, o Psyduck pra modo de ataque aí contra o Patamon, mano. E aí, Edu? Ah, cara, o Psyduck... Deu uma surpresinha ali e tudo, mas não foi aquela coisa tão impactante, tão emocionante quanto o Patamon, saca? Teve todo aquele feeling do momento, aquela coisa do... O próprio personagem percebeu que ele era um personagem bosta na hora da revelação, saca? Ele virou, não, por quê? Por que que eu sou o único que eu não desenvolvo? Por que que eu não posso ajudar ninguém? Por que que eu não sirvo pra nada? E pá! Aí o cara... desabrocha ali, sai do casulo e vira, saca, o ser celestial, o Digimon Celestial. Cara, não tem como competir. Caraca. Com o Digimon Celestial. Não tem. Quer contra-argumentar? Eu acho que as pessoas estão muito tomadas pela emoção aí, querendo ganhar tudo. Não estão pensando claramente, racionalmente aí. Porra, de emoção, você deita no teu quarto e chora, mano. Quero ver a putaria porra do bolo, então sai dunk aí nas cabeças, mano. Vamos votar. Eu voto Patamon. Flávio? Patamon. Spider? Patamon. Ok, Edu ganhou 10 pontos. Ué, não era 20? Eu ganhei invicto. Não. É 20 pro desafiante. Ó! Oh, que... E agora, quem poderá... Quem ganha 20 é o desafiante. Se o Psyduck tivesse ganhado, o Psyduck ganhava 20. Olha só. Porque daí tem que ter um consenso de todo mundo, tá ligado? Aí é mais foda ainda. Pensei que ele ia falar do Slowpoke que vira o Slowking, que fica sinistrão. É que o desafiante, Edu, ele tem que pensar no personagem na hora e no critério na hora. E a pessoa que vai indicar, ela já pensou e ó... Ih. É, isso é verdade. Então é muito mais crédito. Ok, então agora... o Spider já foi, né, Spider? Eu já fui. Não, Mark, Samanda, Botanã, Nandu, Hanandu, Sawaka. Dragão de Fogo, Ryoma! Ah! Honra! Chamas Negras Mortais! Prepare-se! Golpe Explosivo do Dragão! Cólera! Flávio! Cara, eu vou falar, o quesito é, falando na língua de carioca, é o cara ser fanfarrão, sabe? Eu tinha esse quesito. Ser zoeiro, entendeu? Tá, é o cara zoeiro. Ser Rué. Personagem zoeiro. É, Rué BR. Tá ali só pela zoeira, tá ali só pra fazer não, rir. Momento... Não é só pra fazer rir, não. O cara é ser fanfarrão. O cara tá sempre falando piada, sempre dos bordões, essas coisas. É. O personagem mais fanfarrão que tem em anime é o Yusuke Urameshi no Yu Hakusho, cara. Quero usar um cara da mesma obra já e não posso. Eu também não posso. A gente pensou mesmo, cara, Spider. Na mesma obra tem muito mais, cara. O Coabra é muito mais. Eu ia falar o Tiu do time Lokuyukai. Não. O bêbado, não. Tá ligado? Não, mas você pode usar ele. Você pode usar ele como teu argumento, Edu. Não pode, porque é da mesma obra. Ah, é verdade, tá certo. Cara, o Yusuke levanta a calcinha e ainda fala pra mulher que a calcinha dela tá suja. perto a bunda da garota e fala que, pô, depois de tanto tempo cresceu, hein? Depois de tanto tempo sem te ver, não sei o que. Ele sempre chega com as frases de efeito, sempre zoando. Cara, mais fanfarrão em anime, eu acho. Nossa, cara, sem saber o outro pra combater, eu já não acho o Izuki mais fanfarrão, mas ok. Eu também não acho. Ainda mais ele sendo protagonista, cara. Edu, tem alguém pra desafiar aí o Flávio? Tô pensando aqui. Tá pensando. Rogério, tem um Rogério pra combater aí? O Mestre Kami, cara. Porra! Kami. Já deu meu voto. Tirou meu nome daqui, hein? Eu tava selecionando ele. Já levou meu voto. Porra! Vai lá, argumenta aí. O cara tá sempre vendo a Playboy ali e tal. E aí, pessoal, você tem que ver a Playboy aqui. Aí, e aí, Buma, deixa eu dar uma pegadinha ali e tal. Tá, porra, o cara tá sempre, sabe, só na safadeza, só na malandramente ali, só na malandragem. Primeiro que pegar, ele tá pegando, safadinho. O velho safado, é o famoso velho pilantra. É, o Yusuke estudou na escola que ele dava aula. Sim, porra, o mestre é mestre. Quem é mestre pode é mestre. E o Uramesh, só é protagonistazinho fuleiro. Tirando isso. Ah, que isso. Mestre Kami é mestre e o Yusuke é aluno, olha lá. O aluno é aluno. Já mesmo, tá o nome, cara. Não tem argumento contra o mestre, mano. O mestre é mestre, cara. Vai aí, Flávio, contra argumento. Cara, porra, o Yusuke é zoeiro. Não tem argumento, é cara. Sinistro, não tem argumento. Ele é sinistro. Entendeu? Até o final do anime, o mais forte do anime. E sempre tá fazendo piada. Ah, mas o critério é o mais forte? Quê? O critério não, eu tô é o falando forte, que ele é fanfarrão. O negócio é zoeira, não é força. Mas, você, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Você. Não, mas isso aí não tem na obra, não, cara. Não, opa, vale. Isso é no Brasil, porra. Mas é o que a gente viu, cara. Pra mim é o tá oficial. Certo. Não, vale. Tô brincando. Cara, eu acho que ele é o mais fanfarrão, cara, que é o mais zoeiro, cara. Vai lá, Rogério, contra argumento pra gente poder abrir a votação. Cara, é complicado o cara querer falar que ah, o Uramesh é isso aqui. Pô, o Uramesh, ele teve essas frases de efeito por causa da localização brasileira. Tirando isso, a gente é um podcast nostálgico aqui, mas a gente não pode deixar a nostalgia vencer a nossa razão. Se a gente lembrar, o Mestre Kami, ele é assim até na dublagem oficial japonesa. Então, eu acho que, por esse lado, o Mestre Kami vence, entendeu? Porque ele é isso lá. Aqui, ele foi censurado. Aqui, o Uramesh já teve grandes frases que não teve no Japão, entendeu? Aí é diferente. Já abrindo votação, Mestre Kami. Vai lá, Edu. Mestre Kami. Spider. Se você tivesse escolhido o Quabra, era o Quabra. Nesse caso, o Mestre Kami. É, Flávio abriu votação pra perder. Pra perder ponto. 20 pontos pro Flávio, hein? Tá, o Flávio já foi. O Flávio que deu, foi desafiante? Foi, né? Não, eu que te falei. Tu indicou, né? Indicou. Tá, e o primeiro desafiante foi o Rogério. Vai lá, Edu. Já sabe um? Cara, eu não consegui pensar ainda em nenhum, não. Spider. Pior que eu não tenho nenhum. Pior que eu não tenho nenhum pra indicar. Edu, tem alguma última chance? Tem algum pra indicar, não? É... Cara, então, beleza. Eu vou atacar aqui de Pokémon. E vou colocar justamente o Wobbuffet. Que isso, cara? Quem é esse? O Pokémon da Jessie do James, que toda hora fica saindo da Pokébola, fica lá, Wobbuffet. Fica só enchendo o saco. Aí toda fala, hora pô, que eles... É, não, fala, cara, eles só erram é, velho. Eles vão lutar, na hora que eles vão pegar, assim, eles vão... Ah, não sei o que eu escolho, velho. Pá, ele sai da bola, Wobbuffet, e entra na luta sem ser chamado. Aí eles vão fazer alguma coisa, ele pega e Wobbuffet aparece lá sem ser chamado de novo pra atrapalhar o plano dos caras. Ele só vai lá pra encher o saco, velho. Ele só erra é pra caralho, só vai pra tirar onda. Ele só vai pra tocar o terror. Isso aí não é ser fanfarrão, zoeiro, pô. O cara é... Ele só aparece e fala Pokémon, não tem frase, não tem nada, pô. O cara só fala, parece até meu avô, pô. Então, cara, justamente só falando o nome dele, o cara consegue Bodito, chegar lá, pô, e pentelhar. Parece que é o Vodito. Porra, o personagem é mais fanfarrão, meu Vodito, então. Só falando o nome dele, ele já consegue chegar lá e pentelhar e atrapalhar os planos da galera, entrar em luta sem ser chamado, chegar no encerramento do desenho sem ser chamado e atrapalhar o negócio, atrapalhar os planos de pegar o Pikachu. O cara só vai pra Serrué, velho. Só fala, mostra isso aí, a foto do Yusuke aí, ó. Vai lá. Os ouvintes vão adorar ver a foto que eles não estão vendo. Mas não, mas aí vai estar lá no... Vai lá, Flávio, o contra-argumento. Não quer argumentar? Vai lá. Votação, então. Spider. É, tá entre quem e quem? Yusuke e Boba Fett. Porra, Yusuke, né? Sem pensar. Mesmo sem concordar que o Yusuke é um personagem fanfarrão, eu acho que depois dessa foto do Flávio, eu vou... Comparado com o Pokémon aí... Yusuke. Rogério. Nesse caso, Yusuke Murata. Nesse aqui. Beleza, ganhou. Yusuke ganhou, mas não aí... Não tinha como eu pegar a foto do Wobble Fett aqui. O Yusuke já tinha perdido, já. E eu, sinceramente, personagem fanfarrão pra competir com o Yusuke, pode existir, mas eu não consegui lembrar em nenhum também. Eu deixei de ganhar 20 pontos. Na verdade, eu não fiz ponto nenhum no jogo todo. Assim, eu consigo pensar em personagens, que eu tô hosteando essa porra. Pode até ter outros personagens, mas assim, como protagonista, eu acho que não tem um protagonista que nem ele, assim, esse zoeirão, assim, BR, sempre falando piada, sempre zoando. Pô, aquela BR, porque foi por causa da localização. Mas aquela parte que ele dá fala que deu o confere no rapaz pra saber se o rapaz era menino ou não, pô. Não marque essa manda botanã. Nandu, Sawaka. Dragão de fogo, Ryoma! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Cólera do dragão! O personagem que eu vou indicar é o Toguro. Show no critério Pica das Galáxias. O cara fortão, nível força mesmo, fudido, aquele que ninguém achava que era derrotável, sabe? Aquele que tu acha, pô, esse não tem como derrotar e, sabe, se a gente tirasse que ele teria que perder porque ele é o vilão, entendeu? Que ninguém ganharia dele, assim, aquele que tu acha que é invencível. O critério é aquela pessoa, aquele personagem que tu acha que é invencível. Esse é o critério. Então, vai lá, Spider. Putz, cara, pula. Tô pensando aqui ainda. Tu achava que ele era invencível? Vou dar minhas explicações aqui. Vai lá. Cara, obviamente, nós já conhecíamos a história do jogo. A gente já sabia que ele era o vilão. A gente já sabia que o Ryu, de determinada hora, ia derrotar ele. Por causa dos spoilers do jogo. Mas... Dentro do contexto mas isso do... a gente tem que descartar dentro que eu falei, né? Isso. Dentro do contexto do anime, quando o Bison apareceu, ele era aquele personagem onipotente. Todo mundo que tentou lutar contra ele não conseguiu nem sequer encostar no cara. E ele dominava toda a organização. E pra você chegar no cara, não basta só você chegar até o cara. Tinha toda a organização. E quando você chegava no cara, o cara tinha poder psíquico de não sei da onde, acúmulo de poder de não sei das quantas, e fazia não sei o quê. E aquela coisa, cara, por um momento no anime, eu realmente cheguei a duvidar que o Ryu fosse conseguir ganhar do Bison, cara. Eu cheguei a falar, puta merda, acho que o Bison vai ganhar mesmo, cara. Saca? Realmente deu essa impressão, assim, né? Obviamente, né, o joguinho atrapalhou um pouco, mas em um pouquinho, assim, eu tive essa impressão. Falei, nó, o cara é foda, é pica. Sim, essa parte de que a gente sabia que o personagem ia ser derrotado, a gente tem que desconsiderar, porque a gente sabia. Tanto o Yusuke ia vencer o Toguro em algum momento, assim como o Ryu e o Ken ia vencer o Bison, né? Então a gente tem que desconsiderar. Mas eu ainda acho o Toguro muito, muito superior ao Bison. Porque depois das lutas que a gente via, sabe? A gente via os personagens principais lutando no torneio e uns saiu quase morto e arrebentado, todo quebrado, e ganhavam, chegavam a perder. Alguns personagens perderam durante o torneio e o Toguro não. O Toguro ia lá, lutava contra todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Usando só um pouquinho da força. E aí a gente pensava, mas como que esse personagem vai ser derrotado? Como é que eles vão conseguir vencer esse personagem? O cara desde sempre passava aquela visão de, aquela imagem de invencível. Eu sempre achei que era impossível vencer ele. E lembrando lá a cena do Patamon lá, a luta final do Yusuke com Toguro, pra mim, é um dos momentos mais memoráveis do anime. Já falei no cast sobre Yu Yu Hakusho. Vai lá, Edu, contra a partida pra gente abrir votação. É, cara, o Bison teve poucas cenas de ação, assim, onde ele pôde realmente mostrar o poder dele e tudo. Mas dentro do contexto de nível de poder ali da série e tudo, era claro que ele era muito superior a todos os outros. Ele torceu o pescoço do Nash com só uma mão só, detonou o Guile sem fazer nenhum esforço, com um golpe só. Detonou a Chun-Li sem mexer o corpo praticamente, só olhando pra ela. E contra o Ryu, ele fez o Ryu chegar no limite dele pra ele poder começar a utilizar o poder dele, porque até então ninguém tinha conseguido fazer ele utilizar o poder dele no desenho. Então, dá realmente essa sensação de que, pô, cara, o cara é invencível, só foi derrotado ali porque o Ryu é o protagonista. Engraçado que tu comparou o Bison com todos os personagens dentro do anime. Num momento tu falou contra o Toguro, se tu realmente acha que ele poderia, assim, ser tão forte contra o Toguro. Mas ok, vamos abrir votação. Spider, fala aí. Toguro. Flávio. Chega, mas chega na maciota, Toguro. Rogério. Toguro, cara, Toguro. Toguro, olha só. Ganhei, Edu. Tá expondo pra mim. Até que enfim. Ainda não ganhei os 10 pontos, né? Tem que esperar pra ver se alguém vai... Alguém aí... Flávio, tem alguém que derrota o Toguro? Derrota o Toguro não, que é tão forte, tão invencível quanto o Toguro? Cara... Tô pensando aqui no vilão... Alguém viu Inuyasha? Eu vi. Eu vi uns pedaços. Eu ia falar do Naraku. Eu não vi. Inuyasha. Vilão do... Tu viu, então tá valendo. O Naraku... Nesse eu não lembro. O vilão do Inuyasha. É o vilão principal, cara. E eu não conheço, eu não posso contra-argumentar. Então pula aqui, só tem o Edu não conhece. Não, se for esse filtro, se for esse filtro de vilão, eu pulo, que eu não tenho nenhum em mente. Eu vou usar o Majin Buu como exemplo aí, que é o vilão que realmente todo mundo achava que não ia ter como derrotar, assim, e foi foda. Tipo, ele acho que faz frente ao Toguro aí, no meu ver. Até porque, além de tudo, ele pode ampliar o poder, pode absorver o poder de outras pessoas, não depende só dele também. Mesmo o Ki dele sendo poderoso pra caramba, ele ainda pode usar de absorver outras pessoas e tudo mais, pra ficar mais poderoso ainda. Então, não tem muito limite dele. Se ele quiser continuar absorvendo as pessoas pra ampliar o poder, ele pode fazer isso. Eu acho que esse negócio de ficar absorvendo os outros pra ganhar mais poder é muito caído. Ah, mas é que o Toguro também... O Toguro, ele não absorvia também, não? Claro que não. Toguro é a força dele mesmo, que ele ganhou lá... Não, mas os 100% ele sugava o... Não. Mas era só porque o poder dele era muito forte e as pessoas não aguentavam, não era isso? Não, ele brincava. Ele só não usava todo o poder porque ele queria brincar. Não, cara, no 100%, quando saltava o negocinho do ombro... Muita gente foi sugada. Não, cara, ele não sugava nada. Era só o poder dele que tava acabando com as pessoas ali. Não sugou ninguém. Ah, então, não sugou não, né? Só era muito poder, né? É, muito poder, só isso. Spider, eu acho que o Majin Buu não... Assim, no, claro, eu não tô dizendo que o Majin Buu não derrotaria o Toguro. Eu acho que sim. Mas eu acho que, dentro do critério que eu falei, aquele personagem que tu acha que é invencível, eu acho que o Majin Buu não se enquadra pra mim tanto quanto o Toguro. Pô, Tim Blue, se você for ver, Majin Buu... Assim, a galera, todo mundo lutou contra ele e levou um couro. Aí, putz, como é que a gente vai derrotar esse cara? Aí vai treinar, vai pro submundo, vai pro... Eu não acho que a galera levou couro, não. A galera deu muito couro nele, e aí ele arranjava uma maneira de ficar um pouco mais forte pra vir outra pessoa e dar outro couro nele, aí ele arranjava outra maneira de ficar forte. Eu acho que era isso que aconteceu. Mas e o Toguro só deu pau até o final, e aí só no finalzinho ele levou um couro. Mano, o Majin Buu deu cacete no Gohan Místico, cara, por favor. Sim, mas antes ele levou um cacete, até que ele absorveu o Gotenks e o Piccolo. Mas entendeu? Aí, esse é meu argumento. O negócio é que no final o Majin Buu tem a cartada mágica, que é da Genkidama, né? Ah, não consigo derrotar, vamos Genkidama nessa porra. Então, não era só o Spider pra argumentar, não? Sim, não, porque foi mal, era só uma frase. Ele se empolgou, se empolgou, se empolgou. Ele se empolgou, ele não consegue ver falar mal do Majin Buu. Eu não tava escutando ninguém, porra, aí agora eu comecei a escutar de novo, quero falar essa porra. É um milagre. Tava surdo, voltou a escutar. Mas tu entendeu, Spider? Eu acho que o subterfúgio que o Majin Buu usa é inferior à imagem que o Toguro passa, entendeu? Eu tô tendendo a concordar com você se a gente eliminar as questões de absorção de poder, mas... É, porque se pegar só o Majin Buu gordo lá... Não. Tô pegando a parte mal, porque quando ele era gordo, ele não era necessariamente um vilão, né? Exatamente, é a mesma coisa que eu digo do Shaka, entendeu? É. Ele só passa a ser vilão depois que ele separa a parte dele. Né? As circunstâncias fazem o Majin Buu ser vilão, um inimigo naquele momento, a mesma coisa do Shaka. No momento que o Majin Buu deixa de ser aquele Majin Buu gordo, ele passa a ser um vilão. Aí sim, mas mesmo assim, a imagem dele ser imbatível, pra mim, é bem menos do que a do Toguro. Bem menos. Enfim, vamos abrir votação. Já argumentamos e contra-argumentamos. Flávio! É, cara. Toguro. Porra, e a vozinha do... Você acha mesmo que vai me derrotar, seu cocô? Chega na maciota. Vai, Flávio. Não, Toguro. Edu. Cara, eu vou ficar com o Majin Buu. Olha, posso explicar rapidinho por quê? Teoricamente não, mas tá. Fala aí, vamos ver. Cara, porque é o seguinte, quando o Majin Buu vira o Kid Buu, lá a última transformação dele tudo, é revelado lá no começo, lá na parte que aquela ali era a verdadeira forma dele, que aquele era o verdadeiro poder dele. Que ele ter ficado gordo, ter feito aqueles negócios tudo... Sim, tá, de certa forma, reduziu um pouco o poder dele. Então aquela era a forma verdadeira dele. E aí você pensa, pô, se o cara absorvendo o Gohan, absorvendo o Gotenks, absorvendo o Piccolo, absorvendo o planeta inteiro, é mais fraco do que esse gurizinho molequinho aí... Ó, fudeu, velho. Não tem como ninguém fazer mais nada, não. Acabou, adeus terra, adeus tudo. Vamos reunir as esferas de Namekusei e pedir pro Shenlong esconder um planeta aí e todo mundo ficar lá onde o Buu não pode encontrar, porque acabou. Saca? E nesse ponto eu acho convenceu. Que ele ficou mais invencível nessa hora, cara. Tipo, porra, agora é. Não me fudeu. Convenceu. Tá, deu. Vai, Rogério. Majin Buu, porque nem Vegeta deu conta. Não, peraí, porra! Nada a ver, cara. O Vegeta nem terminou de lutar com o Majin Buu. Nada a ver isso aí que tu tá falando aí, porra. Mas enfim. Você tá defendendo então seu lado, tá? Ganhou bom, 20 pontos, Spider. Olha aí, hein? Não, Mark, Samanda, Botanã. Nandu, Hanandu, Sawaka. Dragão de Fogo, Ryoma! Ah! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Cólera do dragão! Yeah! Rogério, vai lá, Rogério, a tua indicação. Eu vou puxar aqui o Street Fighter Victory de novo. E vou colocar o Ryu como o ataque mais demorado da história dos animes. Ha ha! Porra, não tem, não tem. A porra daquele Hadouken, mano. Foi uma semana pra ele aprontar a merda daquele Hadouken, mano. Era musiquinha, aquela musiquinha que não acabava mais, aí o braço rodando, o braço rodando, o braço rodando. Puta que pariu, parecia que não ia chegar o dia que ele ia soltar a porra daquele Hadouken. Caraca, eu não tenho personagem pra combater, não tem. Edu? Eu tenho. Fala, eu vou colocar o Goku fazendo a Genkidama contra o Buu. Que ficou lá também vários episódios e reúne poder daqui, reúne poder dali, junta daqui, vai um tentar falar com o planeta, agora vai o outro, aí agora vai o outro, aí agora começa um daqui, aí começa o outro dali, não sei o que, até que consegue fazer aquela bendita de cabolota e jogar no Kid Buu, pra acabar de vez com aquela desgraça. Olha, se o argumento fosse a explosão de planeta mais demorada, com certeza o Dragon Ball teria achado. Caraca, eu ia usar esse argumento. Eu ia usar. Na cabeça. Da, esse aí da Genkidama foi não, tanto assim. Não, e se, falar, se no anime falasse assim, essa Genkidama demorou 3 minutos pra ser reunida, eu já ia falar. Não, ganha. Eu vou levar 5 minutos pra reunir essa Genkidama, né, o Flávio? Aí ganharia de qualquer um, porque 5 minutos em Dragon Ball é 2 eras em qualquer anime. contra a. Argumenta aí. Nós já fizemos isso por ti, ô Rogério, mas fala aí. Cara, a gente tem que ver que lá no Street Fighter Victory, cara, se você for imaginar que você tá fazendo com uma pessoa só, demorou mais, entendeu? Porque se você vai colocar várias pessoas, se a gente for fazer fazer um rateio lá, então a gente vai ver que não demorou tanto. Uma pessoa só demora tudo aquilo, porra, é prova que foi demorado mesmo, entendeu? Porque outras pessoas têm que convencer, mas, por exemplo, ele mesmo, ele tá fazendo aquilo de sacanagem, ele tá fazendo aquilo de putaria mesmo, que não precisava daquilo. Então é. É tanto que no último que ele dá no anime é bem rapidinho. Agora vamos lembrar nossa infância. Porra, todo mundo fez aquilo tentando imitar o Ryu, né? Demorou sim, pra caralho, mas hoje, a gente gostava, a gente hoje. Imitava. Porra, mano. Sim, é eu foda. Faço até hoje. Eu vou andando na rua, mano, eu tô lá. Tô lá, rodando os braços. Tô rodando os braços agora aqui. Edu, vai lá, Edu. Vai ver que daqui a pouco sai teu Hadouken. Vai ver que é mais ou menos o tempo que o Ryu ficou. Desde criança, fazendo isso aí. Quando ficou com 30, 50 anos e soltou o Hadouken. De repente, continua que de repente uma hora sai o teu Hadouken. Ó, mais demorado que o Hadouken aí, só o Edu pra falar por causa do lag. Vai lá, Edu. Não, eu tava esperando vocês acabarem de falar pra não falar por cima aí. Mas o, cara, o golpe é demoradíssimo, velho. Depois que o Mr. Satan convence a galera a levantar os braços e tudo, aí fica um episódio inteiro só a galera levantando os bracinhos pra cima, sem mostrar mais nada, e lá o Goku lá, concentrado, fazendo golpe. Fora que nisso já foi uns 4, 5 episódios pra trás, só lá o Goku com os braços levantados pro alto, tentando ele sozinho, aí depois tentou só com a galera que ele conhecia, aí depois tentou com a galera que o Vegeta conseguiu convencer, aí depois que entrou o Mr. Satan. Então isso aí foi uns 10 episódios concentrando o Genkidama, cara. Eu acho que em número de episódios e tempo e tempos em episódios, a Genkidama foi maior. Ah, ok, vamos abrir votação. Já abri meu voto aqui. Hadouken. Spider. Hadouken. Flávio. Hadouken. sem sombra de dúvida, Hadouken. Levou o anime todinho, do começo ao fim. Pelo amor de Deus, não se compara a Dragon Ball. Aliás, Dragon Ball se compara... O Genkidama não se compara a Hadouken. Ok. Terminado aí o nosso crossover. 10 pontos aí para o Rogério. Não, Mark, Samanda, Botanã. Nanduha, Nandu, Sawaka. Dragão de Fogo, Ryoma! Ah! Porra! Chamas Negras Mortais! Prepare-se! Golpe explosivo do dragão! Cólera do Dragão! Então vamos lá. Vamos ao placar final. Terminou eu e o Flávio empatados em último lugar aí, com 10 pontos. Edu ficou em terceiro lugar com 35 pontos. E o Spider ficou em segundo com 50 e o Rogério ficou com 60 pontos. Rogério, o grande vencedor aí dos crossover. Pega, porra! Rogério com 60 pontos, seguido pelo Spider com 50, Edu com 35 e eu e o Flávio no, na lanterna com 10 pontos. Flávio, não sei como é que tu perdeu pra mim, Flávio. Não sabia nada. Vou pedir recontagem de votos, fui sabotado. Chupa Toguro! Chupa Toguro. Teve golpe, hein? Teve golpe. Certo! Certo, pessoal, vamos! Vamos terminando por aqui, que já ficou longo demais. Vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Valeu, galera. Medalha de bronze, é isso aí. Primeira competição. Me sinto honrado. Pelo menos representei bem o meu time. Valeu, falou. Nos vemos na próxima. Flávio! Valeu, galera. E quero que continue os altos, que eu vou pedir recontagem de votos, porque eu acho que eu fui lesado nessa competição. Spider! Valeu, falou, até mais. Certo. Rogério, gostaria de te agradecer, cara, por ter comparecido aí pra gravar com a gente. Muito obrigado. Eu peço aos queridos ouvintes aí que vão lá ouvir o All Bluecast, que tem um excelente nome. Um logo nem tanto, porque All Blue, e aí o logo tá, tem coisas vermelhas no logo. É um neon vermelho. Porra, que é isso, cara? Mas ok, ok. Mas valeu, valeu. Peço, fica aí como indicação aí pro pessoal. Vão lá no All Bluecast, eu vi que tem episódios maneiros aí. Rogério, fica aí então o espaço pra te fazer a tua consideração final e o jabazinho. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite aí, Team Blue, toda a equipe aí do MachineCast. É uma grande honra poder participar aqui com vocês. E me sinto ainda mais honrado em poder ter vencido essa primeira competição aí de versos aí. Chupa Toguro, hashtag chupa Toguro no Twitter lá. E... como o Team Blue bem disse aí, eu sou host e editor lá do Oblocast. O nosso podcast lá é sobre animes e mangá com foco em One Piece. A gente já fez um episódio sobre Dragon Ball Z. A gente já fez um episódio versus crossover também. Mas só que o nosso tinha regras menos duras, porque aqui é só pode a velharada. E é foda puxar na memória as coisas às vezes. Lá a gente fez um negócio mais atual. É o episódio 7, eu acho. A gente é um podcast novo, a gente tá aí tentando voltar aos trilhos, porque eu trabalho normal, então tem que ter tempo de edição, tenho família, tenho filho, então sumiu, é complicado. Sumiu. Mas assine um feed lá, ao Bluecast, a gente hospeda lá no allbluevr.com. Então, agradeço aí mais uma vez, eu tô sempre disponível aí, só chamar. Valeu, pessoal. Obrigado. Certo, então, pessoal, muito obrigado, desculpem-nos aí as gafes durante o cast, a gente ainda está moldando o quadro, espero que ele volte mais sucinto e melhor organizado aí no futuro. Então fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários, e mesmo depois de 2 horas de cast, não tem como deixar de perguntar antes dele ir embora. Spider. Será, Spider? Será que se fizermos um crossover aí de final de cast, vai ter off-topic? Nossa senhora, que referência, hein? Pelo amor de Deus. Eu tô me sentindo igual aqueles caras que apanharam tudo no anime e tão no chão lá jogado. É assim que eu tô me sentindo. Ô, Spider, qual é o critério que tu usaria pra um off-topic aí? Critério da estranhice. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu Cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. junto aqui comigo, como não poderia deixar de ser, porque nunca me deixa sozinho, porque não quer perder espaço pra mim, Team Blue! E aí, pessoal, tudo bem? Eita, pô, que isso, Edu? Como assim não quer perder espaço, rapaz? Deixa ser espaçoso, né? Tem espaço pra todo mundo aqui. Pô. A guerra infinita rola no grupo do Telegram. Thanos quer acabar com a metade dos hosts da podosfera. Ainda bem que eu consegui entrar na máquina do tempo a tempo de fugir. Mas ele tem o olho de Agamotto, então tu te fudeu. Mas aí vai ter que me caçar pelo tempo primeiro, até lá eu tenho tempo. Cara, ganho tempo. Ele é onisciente, tu tá ligado, né? Então, ferrou. Para de apelar, roteirista. Então, galera, vamos ler aqui e-mails que nós recebemos já após o nosso retorno. A puxadinha de orelha rendeu um pouquinho, recebemos e-mails. E vamos começar aqui pelo e-mail do nosso querido amigo Anderson Costa, que mandou aqui um e-mail sobre o Cast 89, o cast sobre os briguinhas de rua. Ele diz aqui o seguinte: salve galera da velha máquina. Ah, os joguinhos de briga de rua. Quanto joguinho bom. Mesmo os portes capados, como no caso do Streets of Rage do Master, mas que não deixa de ser muito bom. Concordo, cara. Foi ele que eu joguei e ele é muito bom. Eu não falarei muito, porque alguns não joguei, como foi o caso do Tartarugas Ninjas e os Simpsons, mas Cadillacs, meu avô tinha uma máquina no boteco dele. Só para o Ferrari que o fliperama de boteco não faz sentido. Então... Porra, como assim? Toma puxada aí, ó. Então, esse eu não joguei no emulador. Olha só, velho, ele jogou... Ele tinha uma máquina de Cadillac, né, velho? Não jogou, ele Caraca, tinha a máquina. Olha só. Porra. Cara, esse cast ficou muito bom. Já ouvi alguns casts do... Viu o que ele disse, né? Esse cast. Esse cast. Ai, ai, ai. Já ouvi alguns casts do Fliperama de Boteco, inclusive os casts de Briga de Rua, e tava na cara que falariam do Alien vs Predador. E realmente, eu joguei depois de ouvir o cast deles, e o jogo é bom demais. E eu sempre volto a jogar os mesmos de sempre. O mais recente que joguei do gênero é o Zeroes, do Xbox One. Mas bem pouco, porque qualquer joguinho simples que eu tento jogar, meus filhos já me cercam e tomam um controle da minha mão. Então eu não consigo progredir no jogo. E hoje em dia não dá pra usar mais aquela tática de tirar o fio do controle. E no caso do Xbox, ainda tem como tirar a pilha ou a bateria ali pro controle não funcionar, né, cara? Agora olha aí, chupa sonistas aí, ó. Os sonistas ficam reclamando que tem pilha. Aí, ó, agora já sabem por que tem pilha, viu? Faz isso no Play 2, no Play 3 e no Play 4, quero ver. Não faz, ó. Não tem jeito. Cara, que cast foda. Não tenho tempo pra contribuir, pois os que eu mais joguei foram... pois os que eu mais joguei foram jogos de porrada, King of Fighters, Street Fighter, ST... Eu não sei o que é ST. ST, você sabe o que pode ser? ST é Street Fighter, será? Só se ele errou aqui então, aí era o F, ele colocou Street Fighter, né? Porque ele botou KOF antes, né? Deve ser. Final Fight, acredito eu. Ou Fatal Fury também, vai saber. Ou, né? Provavelmente é mais Fatal Fury, porque Final Fight é briga de rua, né? Final Fight é briga de rua, mas o cast é de briga de rua, mas tudo bem. E essa outra sigla aqui, eu acho que é o Super Mario Smash Brothers. Acho que é o Super Smash Brothers, sei lá, SV. Ah, não, é... Ah, SVMSH. Se alguém conseguir traduzir qual jogo é. Ah, pelo amor de Deus. Dentre outros famosos aí que todos conhecem, eu acho cara. Eu acho que é Street Fighter versus Marvel Super Heroes. Ah, pode ser, faltou um F, né? Street Fighter versus Marvel Super Heroes, pode ser. Pode ser. Também não vou citar nenhum outro, pois vou aguardar o parte 2 deste cast. Convidem o Oliveira ou Machado. Também poderia citar alguns que ficaram de fora. Ah, o Machado lá do Fliperama de Boteco, olha só. Olha só. Deixaremos um e pegaremos outro. Machado adora aquele meu strikezinho dos carinhas se abraçando com a mão na bunda. Ele dá aqui, ó, um PS. Obrigado e bora escrever mais um e-mail, já que este eu esqueci de enviar e ficou preso na pasta rascunhos. Ah, meu Deus. Acho que você comentou sobre isso no eu acho que técnico. Eu acho que é isso que todos os ouvintes estão passando, não estão mandando e-mail. Gente, vejam suas pastas de rascunho. É, gente. Esqueçam de apertar o botão enviar. É. É isso aí, grandes viajantes do tempo, nessa máquina do tempo maravilhosa chamada DeLorean. É, sou eu, Maverick, o cara chato, mais uma vez. Quebrei os portões que me trancavam nos calabouços do Omega Cast e estou vindo aqui para falar sobre Exterminador do Futuro 2. Eu poderia falar também do 1, porque eu assisti o 1, o 2 no cinema, claro. Sou velho, né? Fazer o quê? O que eu posso fazer? Bem, mas não é esse o caso. Eu só vim falar para o Jim Blue que ele perdeu a chance de criar a Skynet no Brasil. Pois no início da década de 90, eu sou tijucano, nascido e criado, no Rio de Janeiro, hoje moro em Teresópolis, mas nessa época eu tinha a Sky e tinha a Net, e as duas faziam parte do grupo da Globo, né? Do grupo... esqueci o nome. E nessa época, quem tinha a Sky... Quando eu recebi o aparelhinho, vinha lá, Sky-Net. E quem assinava a Net, que a Net não tinha aparelho na época, era só cabo, no boleto vinha, Net-Sky. Então, sim, o dia do julgamento final está adiado. E aí, Tim Blue, nós recebemos aqui um e-mail também lá do nosso segundo mascotinho, lá do grupo do Telegram, né? O nosso segundo de menor. Sim. O Aloprado, né? Oi? O Aloprado. O Aloprado, né, cara? Ele faz companhia pro nosso querido Natanael lá. Não, o legal é ver... O legal é o Flávio falando que ele não consegue acompanhar a conversa, mas tu conversa com ele de boa. Ele não consegue entender a conversa, mas tu conversa com ele assim como se fosse... Tipo assim, o Han Solo falando com o Chewbacca, tá ligado? ou o Raccoon, o cara lá falando com o Groot do Guardiões da Galáxia. Mesma coisa. Né? Deve ser um dom, deve ser um dom. Né, o nosso queridinho Guilherme Alves, né, o Palestrinha... Ele mandou aqui pra nós o seguinte. Bom dia, viajantes. Meu nome é Guilherme Alves. Primeiro, leia o assunto, né? O título do cast. Ah, é. O título do cast dele aqui, ó. Fanart no fim. Ele mandou uma fanart. Vai estar lá no site. Podem conferir lá. Único e-mail e o que achei do cast até o momento. Vamos ver o que ele achou do cast até o momento, então. Após anos, tomei coragem de ouvir o podcast e gostei. O que mais chamou a atenção são os hosts e co-host. Todos têm uma personalidade, uma forma e a relação entre vocês ainda é muito legal. Principalmente no Cast of Tretas. Ver a baianeta dando Hadoukens no Timbu. Não é Timbu, é Timbu. No Timbu. E o Timbu zoando o convidado e o convidado fazendo duplinha com a baianeta. Muito legal. Bons tempos. Bons tempos, né, Kerry? Os casts sempre sobre assuntos nostálgicos, mas sem preconceitos para quem não viveu aquilo, ou sendo chato e entediante, fazendo assim qualquer público ouvir até o final. Aí depende, se o Neilson tiver no cast, não. Também, né, cara, que mandou um e-mail para nós falando que chegou em um determinado ponto, ela parou e pá, não vou ouvir mais, que... Vocês estão errados aí. Não, mas aí era o Freecast. Era Freecast. Não, sou do Machine. Teve uma ouvinte que mandou Freecast, pra nós... Freecast. Não discuta. Freecast. Tá, ok. Que era o Freecast sobre o que eu gosto, mas todo mundo odeia. Ou ao contrário, o que todo mundo odeia, mas eu gosto. Foi esse aí que ela falou isso. Porque a Ticiana falou da TV aberta, lembra? Ah, foi mesmo, é verdade. Bem eu lembrado. Estou aguardando o pedido de desculpas. Né? Aí ele continua aqui, ó. E antes de me dedicar ao Edu Filhote, queria saber se vocês vão em eventos e pá. Cara, vamos, mas cada um de nós mora num lugar diferente do Brasil. Então, você não consegue... Provavelmente vai ser muito improvável você conseguir encontrar todos nós no mesmo... Vou dizer a real pra ele. É o seguinte. Existem eventos em todas as partes do Brasil. Se existe no Rio Grande do Sul, eu não tô sabendo. Porque nunca divulgaram nada e tem vários podcasts gaúchos aqui, eu não tô sabendo. Nunca fizeram questão de me convidar, pelo menos. É, cara, eu e posso... Em Minas eu sei que tem, né, Edu? Sim, é isso que eu ia falar. Eu sei que aqui em Minas tem, né? Inclusive tivemos recentemente, agora em abril, nós tivemos o terceiro iPod, que foi o encontro mineiro de podcasts e podcasters. E o Edu já foi o segundo ano seguido já. É, já é meu segundo ano seguido lá. E vai ter outros eventos aqui em Minas também, cara. Caso você esteja por aqui e queira vir, vai ter a FIC. Agora daqui é... É, eu não sei de onde é que ele é, não sei que parte do país ele é. Do Brasil que ele é, então. Vai ter outros eventos aqui também, vai ter o Anime Festival. Então eu vou estar neles, caso você esteja por aqui. É. Mas eventos de podcasts, o Edu tá direto lá em Minas. Eu sei que teve no Paraná, né, vários, alguns já. O Spider não vai, o Spider, vocês sabem que o Spider não gosta de multidões, né? Teve o evento do Espírito Santo, né, o Capivara Cast. É, então, esse é o motivo pelo qual a identidade secreta do Spider, que é o Edu, na verdade, né, ele mesmo, o Palestrinha, falou que o Edu é o Spider. É. Né, cara? É. Então o Edu não vai nos eventos no Paraná justamente pra não quebrar desvendarem a identidade secreta dele. É, eu tenho que frequentar só os de Minas pra... Já teve no Espírito Santo também, porém, como não. Era num shopping de elite, né, o pessoal da, assim, classe média super alta, daí o Nilson não conseguiu passar na porta, eles não deixaram ele entrar, ele não foi. É, ele foi barrado lá. Sim. De requisitos. É. Já teve vários eventos em São Paulo, onde a Tiziana e o Zupão são de São Paulo, mas a Tiziana vai em todos lá, inclusive antes dela entrar pro Machine ela já ia, depois de entrar pro Machine ela ia com a credencial do Machine, e agora eu não sei como é que ela tá fazendo, mas aí provavelmente ela vai estar em todos, é só ir lá encontrar claro, ela lá. Pode com ela lá, isso. É, ela vai fugir de ti, mas ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Aí ele continua aqui, ó. E agora vamos para a melhor parte do MachineCast. Edu Filhote e Pode Brisar. Ô, eita porra. Muito obrigado, Tim Edu. Meu Jesus, que homem lindo. Olha só, ainda ganhei uma cantada, cara. Caraca, de graça, hein? Só pra deixar claro, eu sou casado, você é de menor. São duas complicações. E então... eu sou mais lindo, obviamente. É, então aí, ó. Vire suas cantadas para o Tim Blue. Vai te dar menos trabalho. Mas eu também sou casado, então não dá. Né? Mas aí a gente... O pega Tim o Flávio. Blue... O Flávio não é casado. O Flávio é casado. O problema é que ele não é nem lindo e nem nada, né? É. Sobre o Spider. O Spider é solteiro. Ó, Spider é solteiro e lindo. E rico. É. E rico. Pode dar cantada pro Spider. Ele vai gostar. Isso. Além disso, ainda tem o podcast que todos precisam. Esse podcast, Reflorestamento, nos faz refletir, pensar, pesquisar, saber e pesquisar. Saber fazendo as pessoas terem conhecimento. Cara, que bom que você se sentiu assim. De nada, hein? E ainda seria perfeito para ouvir de noite, ou na caminhada, ou sozinho na frente do PC. Nossa, na hora que ele falou de noite, eu entendi na cama, mas ok. É? Cara, você também pode ouvir na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Ou os outros ouvintes, né, pra quem não sabe, pode ouvir no banho, né, porque ele ouve no banho, né, o Palestrinho ouve no banho. No banho, é, cara. Você pode ouvir. É um castzinho curtinho, rapidinho. Você pode até medir o seu banho pelo cast, ó. Sim. Pra economizar na conta. Uma coisa do Pode Brisar interessante é sua evolução. No começo, parece que o Edu tinha cheirado cocaína. Sem roteiro. É, mas... pode ver. No primeiro, parecia, né? Quando chegou no 31, ele ficou... Com certeza. sem roteiro, pesquisa e a cada episódio ia melhorando. E até chegar no último episódio, até o momento que é o 31. E que negócio bonito! Esse episódio foi praticamente sobre o mal e o bem. E descobri muita coisa legal que eu tinha interesse, com todos os episódios sendo reflexivos e um pouco filosófico. Cara, é aquele caso, né? Os primeiros casts, igual foi do Machine também, a gente tá moldando o que a gente quer passar, como a gente quer passar, a melhor forma de poder fazer isso. Então, não tem, né... Pra ver como é a percepção das pessoas, né? Pra mim, o Pode Brisar, ele é um do primeiro ao 10, do 10 ao 20 ele é outro, que é o top, do 10 ao 20 pra mim é o top, e aí depois é só ladeira abaixo. Olha, filho da mãe, ouvintes, ele tá falando isso... Desculpa por ser sincero, viu? Desculpa. Só porque no episódio 20 em diante, este que vos fala pegou a edição pra fazer, e não era mais o Team Blue. Então ele está atacando minha dignidade, falando que a qualidade caiu porque houve mudanças no editor do cast. Olha que ultraje! Não levem isso em consideração. Saibam que eu aprendi fazendo tudo no Pode Brisar. Tudo que eu aprendi foi editando lá o Pode Brisar. Então, realmente, não tem a qualidade que a edição do Team Blue, que já edita o Machine Cast e já são 4 anos da Team Blue. Desde novembro de 2014, Aí, já vão fazer 4 anos. Então, comparar 4 anos com quem tá editando pela primeira vez, né? Não se pratica. Mas, cara, muito obrigado aí pelo seu carinho, por ter gostado, por ter curtido. Fico muito satisfeito que você tenha gostado tanto. Muito obrigado por fazer parte com a gente lá também no grupo. Seja muito bem-vindo lá no grupo. O pessoal não entende muito o que você fala, mas continue se interagindo lá com a gente. Muito obrigado a vocês, machineiros e machineiras que interagem com a gente lá no nosso grupinho, que dão sempre o seu parecer. Você que manda seu e-mail, seu comentário. E você também que só ouve o nosso cast, não dá um feedback, não participa com a gente no Telegram, mas... Não sabe o que tá perdendo. Exatamente. Mas se deu ao trabalho de fazer um downloadzinho, contabilizar pra nós, ouvir as nossas cafonices e as nossas nostalgias. Muito obrigado a todos vocês. E... nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Muito obrigado e tchau. Tchau. Off topic. Ok. Ok, eu tinha uma dúvida. Eu não sei se eu me perdi, mas você não apresentou o Spider-Man, ou apresentou? Não apresentou. Ah, tá, só... Porra, pior. Não, eu tô... O Flávio tá ligado nas paradas. Olha aí. Só, nem o Spider percebeu. Na verdade, eu percebi, mas esse é só um teste, entendeu? Ah, olha aí. Ah, vamos lá então, vamos lá, vou precisar do Spider pra recortar. Vou mas ok, de novo. Tipo, a gente pode escolher outros personagens de Cavaleiros depois. Isso, sim. Vou mutar aqui meu microfone que tá passando o carro do ovo a essa hora. Compra uma bandeja por 10ão, hein? Não, vai lá, desce lá e indica pra ele uma Machinecast. Boa! Ei, eu duvido que eu falar. Aí da janela aí, ouve o Machinecast, porra! Aí vai ficar na gravação. Se você descer lá e comprar um ovo do cara e pedir, cara, anuncia uma Machinecast aí, ele anuncia, cara. Olha só. Tá aí, 40 agora é 10 conto. Final de feira. 40, cara? Aqui é 30, são 10, você tá no lucro. É, 40. Caramba, aqui é 30 a 10. Não, mas é porque é final de feira, olha a hora. É. Cara, vocês estão muito bem que aqui um ovo é 50 centavos, mano. Daí tu tira, como é que é, Bruno? Porra. Mas é de dinossauro, né? Não, sei lá, no Acre, pô. No Amazonas já tem galinha já. Vamos lá, deixa eu começar de novo com o Spider-Man. Você acabou de ouvir Machinecast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.